Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje é o nosso programa de 1085 e é o primeiro dia do mês de dezembro de 2024. E nós estamos aqui com Rodolfo Colevatti. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, amigos vivencianos. Mais uma vez estamos entrando no ar com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, onde vocês encontram livros espíritas, espiritualistas de alta ajuda. É na Livraria Casa do Caminho. Giga Vale Atacado, depósito de seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia, Camel Filtro, solução em saúde para sua água e Ponto Sul Automóvel. Automóveis, onde vocês encontram qualidade, segurança e garantia. Agradecemos também aos centros espíritas que nos apoiam, a AME, o Anjo Ismael, a Casa do Caminho, o Jefa, o Luz de Vida e o Paulo de Tarso. Lembrando também do grande apoio do Grupo Musical Castelã e das Tendas de Umbanda, Mãe Maria e Pai Jeremias e Vó Catarina. Obrigado pelo apoio de sempre, que estão conosco aí há muitos e muitos anos, bancando, né, apoiando aqui o nosso programa Vivência Espírita. Como o Rui falou, o nosso irmão Rodolfo, que é presidente da USE Regional, está aqui conosco hoje. Nós vamos bater papo aí sobre movimentos espíritas. Aproveite para fazer suas perguntas, aproveite para xingar, porque quando o presidente está, a gente tem que xingar eles, né? Porque às vezes o pessoal xinga a gente e a gente não tem nada a ver com isso. Então tem que aproveitar os presidentes dos movimentos, né? Vai xingar, né? Dar bronca, falar que tá errado, tá? Não, aí se vocês falar que tá errado, a gente apoia vocês, pode deixar, né? Então, bom dia. Vocês, a gente não pode. A gente não fala nada, mas a gente apoia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nossos queridos vivencianos estão aí escutando a gente. Aqui também pela rádio, né? Então a gente tem a rádio, Web Rádio Semente de Amor, de Mato Grosso do Sul, a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha e a de São Francisco, da cidade de Tobias Barreto, Sergipe, retransmite a gente ao vivo aqui todo domingo. A gente agradece também o apoio dos canais, né? A gente tem aqui no YouTube o pessoal participando, aqui os vivencianos, a gente já deixou a enquete para participar. Então a gente pede aqui também, quer dizer, agradece também a Web Rádio Semente de Amor, lá de Campo Grande, o Recanto da Prece Eurípides Barçanufo, também de Campo Grande, e a Web TV Espaço Espírita, que retransmite a gente pelos canais do YouTube. Então a gente já deixa um alô para os ouvintes de todas as rádios e canais. Então a gente já deixou a enquete liberada aqui no nosso YouTube, no YouTube do Vivência. Você acredita que a união dos movimentos espíritas pode fortalecer a doutrina espírita? Então deixa aí a sua opinião, né? Se essa união pode fortalecer a doutrina, e a gente vai comentar no final do programa aqui, tá bom? Então hoje a gente não vai ter sorteio do livro, porque o Tião está com Covid, né? Ele é Antônia, a esposa, né? Um grande abraço para o casal. Então a gente manda aí energias, vibrações positivas para o Tião e lá para a Antônia. Ela já está até aqui já mandando mensagem, feliz domingo. Então hoje não temos ninguém no telefone, por isso que a gente não vai abrir para sorteio no dia de hoje. Então mandem mensagens aqui, participe da enquete, mandem perguntas, críticas, né? E também a gente vai lendo aqui as perguntas de vocês, tá? Mas mande aí pelo YouTube ou pelo WhatsApp, que já está aberto também, o WhatsApp do Vivência. Se você não participa do WhatsApp, só clicar no link aqui abaixo na descrição e entrar. Carlinhos, bom dia. Bom dia, Rodrigo. 1º de dezembro, já estamos apoiando as críticas aos presidentes. Está diferente o negócio aqui hoje. Estou estranhando, meu filho. Tinha que trazer todos os movimentos, né? Não, mas aí... Pode ser justo. Coitado do Rodolfo, hoje, só ele tá aqui. Só ele vai tomar porrada. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, Rodolfo. Bom dia. Seja bem-vindo. Isso aqui é só um aperitivo para você não ficar assustado. Não. Para não ficar assustado. Está maciando um pouco a carne para não... Né, Jorge? Para não ficar assustado, não. Bom dia, família vivenciana. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos ler uma mensagem de Jorge Reis, de Minutos de Reflexão. E é o item 47. Não adianta saber tudo o que contém nos livros e citar passagens bíblicas tal como os doutores, se quando a chance do exemplo estiver diante de nós, ficarmos inertes, tal qual livro sem uso nas estantes. Queridos vivencianos, vamos fazer pergunta para o nosso Rodolfo Colevatti, presidente da UCE Regional, que ele seja bem-vindo. E é brincadeira, viu, Rodolfo? A gente só dá o gosto de assustar, só para poder levantar um pouco os ânimos do povo aqui. Bom dia, família vivenciana. Vamos fechando os nossos olhos, respirando tranquilamente e agradecendo ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos. E por esse domingo abençoado de aprendizados, onde vamos bater um papo com nosso irmão, Rodolfo Colevatti, que vem nos falar sobre a união dos movimentos espíritas. Que a dissensão geralmente é feita pelas vaidades e não pelos ensinamentos, lamentavelmente. Vamos agradecendo e pedindo. Pai, fortalece-nos a união para que não nos dispersemos na caminhada. Senão Jesus vai ter muito trabalho para colher as suas ovelhas perdidas diante de cada um achar que está certo no seu propósito. Agradecidos mais uma vez, nós pedimos, Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como temos perdoado a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém, amém, amém, Senhor, amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será: vamos unir os nossos movimentos espíritas? E nós estamos aqui com o Rodolfo Colevatti, que é presidente da UZE de São José dos Campos, voluntário do Centro Espírita Divino Mestre, está aqui conosco para falarmos, porque ele é um entusiasta justamente da união dos movimentos espíritas. Bom dia, Rodolfo Colevatti. Olá, bom dia. Bom dia, Rui. Seja bem-vindo ao nosso programa. E você é voluntário do Centro Espírita Divino Mestre. Sim, eu faço várias atividades lá. Eu trabalho nas terças, nas quintas, nos sábados e outros dias que sou chamado também em várias atividades. E quando é que você vê a família? Muito interessante a sua pergunta. A família é a nossa prioridade, né? Os nossos filhos já são grandes, moram em outras cidades. E eu e Regina, a gente trabalha juntos. Então eu vejo a família sempre, porque eu estou sempre com ela. Porque antigamente, quando eu comecei, minha mulher falava: leva uma cama lá no centro espírita, você fica por lá. Viu? Eles brincam assim conosco também, porque a gente está sempre lá também. Eles acham que a gente tem uma caminha lá também. Mas, Rodolfo, só uma curiosidade, é Colevatti com dois L e dois T. De onde é que vem esse nome? Esse nome é italiano, na verdade. O nome Colevati significa, estava comentando isso com você, né, Rodrigo? É verdade. É, significa bardo da colina. O bardo era um médium, né? Então, o meu próprio nome, ele fala um pouco de espiritismo, né? Interessante, né? Legal. Ainda bem que é da Itália, né? Porque se fosse espanhol, seria Colevati. Ou se fosse da Argentina, seria Cochevati. Cochevati, eles falam diferente. Ainda bem que é italiano. Nasceu num período onde as pessoas esbanjavam letras. Era um monte de letra com dois T, TH, PH, quer dizer, então, tinha bastante letra. Hoje já reduziu bem, né? Hoje, mas internet, é interessante hoje essa... internet, então, reduziu mais ainda. Mas é interessante essa questão da mediunidade, né? Como a mediunidade já existia há muito tempo, sim, né? Inclusive lá na Itália também, né? Imagino que... E que sofria também preconceito, né? Para um país extremamente católico, né? Sim. Não devia ser fácil. Por isso que eles se chamavam bardos, né? Para não dizer que eram médios, né? Como o mago, né? Magos, os reis magos. Os reis magos. Né? Eram médios também, ao termo de médio, né? Cada lugar tem um. Em cada região, em cada país, tem um nome diferente que o pessoal usava antigamente, que não deixa de ser médio. Né? Sensitivos, todos esses aí. Né? Então, Rodolfo, a gente fala em união. Mas eu, particularmente, eu acho que os movimentos espíritas são unidos. Eles não são desunidos, não, na minha opinião. É que quando a gente fala em união, todo mundo fica pensando em unificação. E unificação é uma coisa muito difícil, porque se a gente voltar lá atrás, né, a gente pensa que é coisa moderna. Ah, se separou depois. Não. Se a gente começar lá do começo do espiritismo no Brasil, tinha os místicos, né, que são aqueles que tendiam mais para o lado religioso, Bezerra de Menezes, por exemplo, e tinha os cientistas, que achava que a doutrina espírita tinha que ser só filosofia e ciência. Então, eles nunca conseguiram se unir, se unificar por causa disso. Porque um não concordava com o outro, acabava começando a fazer alguma coisa. Bezerra de Menezes foi um baluarte da doutrina espírita. Mas hoje, por exemplo, nós somos contra... Como é que é o nome daquele cara que estudava as obras dele no espiritismo mesmo? Que estudava as obras dele no espiritismo, os evangelhos dele no espiritismo. Rostang. Hoje a gente é contra Rostang. Bezerra de Menezes era totalmente a favor. Ele implantou dentro do espiritismo os estudos de Rostang. Mas Chico falava que isso foi já desde essa época, né? Houve adulterações. Né? E uma das adulterações que foi colocada também foi a palavra Rostang lá de trás. Não, mas isso aí é claro. A Bezerra de Menezes, como presidente da FEB, colocou os estudos de Rostang dentro, os evangelhos dele para estudar. E os cientistas eram contrários a isso. Né? Sim. O que os cientistas não aceitaram, por exemplo, é que o que eles queriam mudar era a gênese. Entendeu? Porque a gênese é muito científica. Então eles queriam colocar. Existia adulterações dentro da gênese. E eles não aceitaram. Tinha que ficar do jeito que era e como ficou do jeito que era. Né? Agora, o que eu digo é assim: unificação é muito difícil quando você tem pessoas pensando coisas ao contrário. Agora, união não. União é coisa muito fácil. Eu acho que o que a gente faz aqui em São José é união. A gente sempre faz eventos juntos. Faz muitos anos que a gente vai realizar um evento, os movimentos estão juntos. Então, eu acho que isso é união. Outra coisa também que eu penso é assim, quando você fala em união, você é obrigado a achar que o cara que trabalha na Aliança, o irmão que trabalha na Aliança é obrigado a chegar lá nas casas da USA e você já botar ele para trabalhar lá. Mas se o pessoal usa um sistema diferente, como é que ele tem que trabalhar lá? Não pode, ele tem que se adaptar lá também. Então, se uma pessoa vem da USA, ele não pode chegar numa casa da Aliança e já começar a trabalhar, porque tem sistemas diferentes. Não a doutrina espírita. A doutrina espírita é igual. Agora, o passe é diferente, às vezes um curso é diferente, tudo. Então, você tem que se preparar também para trabalhar naquela casa. É como o Rui fala. Se você fabrica carro... a GM fabrica carro de um jeito, a Volkswagen faz de outro, a Ford faz de outro, outra faz de outro. Mas é tudo carro. É tudo carro. Só que faz diferente. Não adianta você pegar um cara que trabalha na Volkswagen e mandar ele para a Ford, ele já chegar lá e começar trabalhando. Ele vai ter que se adaptar nisso aí. Então eu penso assim, que quando você fala em união, muita gente pensa, não, união seria aquilo que todo mundo tem que trabalhar em tudo, todo mundo tem que fazer tudo, todo mundo tem que estar... E não vai acontecer nunca isso, sinto muito. Eu concordo contigo. Uhum. Eu penso que o ser humano, ele busca sempre a diferença. Nós somos espíritos de terceira ordem. Uhum. Então, nós somos muito imperfeitos. E é muito difícil nós, imperfeitos, da maneira que somos, pensarmos de maneira muito parecida. É bem complicado. Você vê que Moisés, quando deu uma saidinha lá, ele lá no Monte Sinai, ele voltou, já tinha um movimento diferente ali. Né? Você vê que Jesus, mesmo quando estava vivo, foi procurado pelos apóstolos, falou assim, mestre, tem pessoas expulsando demônios em seu nome. A gente proíbe? Não, você não proíba. Se ele não está realmente contra mim, ele é a meu favor. E às vezes a gente não pensa assim. A gente quer que as pessoas pensem como nós. E se a pessoa não pensar exatamente como nós pensamos, nós realmente cancelamos a pessoa, ficamos de mal, paramos de falar com ela. Né? E é muito triste isso, porque Jesus pediu para nós, né? Ele disse bem claro, né, que os meus discípulos serão conhecidos, são aqueles que muitos se amarem. Né? E se amar é você entender o outro, você não precisa concordar com tudo que ele faz ou fala de maneira nenhuma, não é? O entendimento das diferenças, ele fortalece aquilo que nós somos iguais. Entender com amor e com caridade, com respeito. Aí eu faço diferente, mas é um outro caminho, tá tudo bem, não tem problema nenhum. E aí, desculpa. Não, pode falar. Não, e aí eu acho muito lamentável, né, porque nós somos um movimento muito importante, na minha visão, mas ainda pequenos aqui no Brasil, né? E o fato de, às vezes, ter pessoas, né, que pensam de maneira não unida, né, é muito triste, porque nós juntos somos mais fortes. Isso é inegável, né? E realmente Kardec coloca isso de maneira muito clara, né? A força de viver numa sociedade, numa comunidade. A gente aprende a amar como irmãos, né? E então, quando a gente escolhe andar sozinho, é onde acontecem os desvios. Porque nós somos muito criativos, né? Nós somos, a verdade é essa. E acabamos fazendo coisas diferentes demais. Rodolfo, quando nós... quanto tempo faz você estar aqui em São José? 12 anos. 12, né? Eu voltei então pra você cá. Já estava aqui quando nós... Eu voltei para cá, na verdade, né? Mas eu não era ainda, como dizer, realmente praticante, né? Vou usar um termo católico, né? A pessoa fala católico praticante. Eu apenas frequentava o centro, não tinha oportunidade de trabalho. Quando eu e a Regina, a gente mudou para a China, nós ficamos um período lá, mais ou menos 3 anos. Lá a gente decidiu, quando nós voltarmos, nós vamos trabalhar de maneira mais atuante, como nós fazíamos lá no catolicismo, né, quando éramos católicos. E aí a gente voltou realmente para trabalhar. E tinha Santo Espírita lá na China ou não? Então, lá não é permitido, né? A China, ela tem algumas religiões que ela permite na constituição dela, entre elas não está o espiritismo, e até o próprio nome... espiritismo lá, teve um camarada, não sei se foi da Indonésia ou da Filipinas, que fez uma igreja cristã espírita, um negócio, né? E acabou saindo fugido de lá. Então, assim, tem um certo estigma lá na China com qualquer tipo de religião que não siga o taoísmo, a lista lá que eles permitem. Mesmo, por exemplo, a igreja católica, você é obrigado a submeter para eles, para o Estado, a indicação de bispos, de arcebispos, não é feita simplesmente pela igreja. Né? Eles têm... Aí você me lembrou também de um fato que aconteceu lá nos idos de 1800 também, perto de 1900, que é exatamente essa falta de união fez com que eles proibissem o espiritismo no Brasil. Passou uma fase que era proibido praticar espiritismo no Brasil. O pessoal era preso e tudo. Né? E Bezerra Menezes era deputado. Naquela deputado geral, né? Mas mesmo assim proibiram. Mas eu atribuo ao fato da falta de união. Porque um puxava para um lado, outro puxava para o outro, entrou alguém no meio e fala, proíbe isso aí. E depois eles a disfarçavam ainda, falavam, não, nós estamos proibindo baixo espiritismo. Não existe baixo espiritismo. Que baixo espiritismo? Não existe. Eles alegavam que era magia, né? É, exatamente. Então são coisas assim que não tem sentido muito. E é por causa da falta de união. Hoje eu acho que dificilmente aconteceria isso. Porque ninguém a gente acaba trabalhando de formas diferentes em algum lugar, mas a aplicação da doutrina é a mesma em todos os locais. É a base. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Evangelhos, Céu e Inferno, a Gênesis, Né? Essa é a base de todos os centros espíritas que existem. Mas o que eu ia falar era até outra coisa, mas esqueci agora. Não sei se era mentira. É que você me inspirou a colocar essa situação, né, de dissensão no movimento espírita, que eu particularmente, eu acho que a gente precisa... esse tipo de caminhada que a gente está fazendo juntos, né? Destacar as coisas em comum, né? E não destacar as diferenças. É. Para a gente não ficar perdendo o nosso tempo, como você mesmo disse, nós não vamos conseguir fazer todo mundo pensar 100% isso. Igual. Ó, né? Quando nós, o que eu ia falar agora, eu lembrei. Foi feita a proposta para mim, particularmente, no movimento, no Encontro Nacional dos Amigos de Chico Xavier, em Santos, em 2015. Foi feita a proposta para mim, para nós fazermos em 2017, quer dizer, 2 anos depois, o encontro aqui em São José dos Campos, né? Aí eu fiquei tremendo de medo, falei, fazer um encontro desse, né? Como é que a gente tem capacidade? Será que a gente tem capacidade? Aí o Rodrigo estava lá, nós conversamos com o Rodrigo, o Nil estava lá também, que o Nil deu o maior apoio para a gente também, que é o Nil é o responsável pelas nossas artes que a gente tem aqui, né? Tá. E aí ali. Aí o que, que eu fiz? Liguei para o Rui, né? Lá de Santos, eu liguei para o Rui. Falei, Rui, o Carlos Bacelli está fazendo a proposta para a gente fazer o encontro de São José. É grande. Aqui em Santos tem 2.500 pessoas. Você acha que a gente tem capacidade de fazer aí? Você apoia com o vereador, com o Fernando Petit? Pode contar comigo, pode fechar. Falou por telefone, pode fechar. De lá já saímos certo, já foi anunciado que seria em São José dos Campos em 2017. Só que nós fizemos? Eu, por acaso aqui, por acaso, digo que é por acaso mesmo, aqui nós estamos atuando nas casas da Aliança, nós. Então, enquanto a gente está aqui no programa, nós somos por acaso, de lá. Não é obrigado a ser da Aliança para estar aqui fazendo o programa. Pode aparecer gente de tudo quanto é lugar, que não tem problema nenhum. A proposta do programa já era essa, não ter, a gente não fazer programa para o movimento, fazer programa para a doutrina espírita. E por isso não foi criado num centro espírita, né? Aí o que estúdio, que nós fizemos? O estúdio não foi criado no centro espírita, foi criado num prédio comercial por causa exatamente. Disso. Exatamente. E aí o que, que nós fizemos? Como é que nós vamos fazer esse encontro? Uma casa vai ser responsável? Não. Quem que vai ser responsável? Então vamos falar com a USE? Não. Vamos falar com a Aliança? Não. Quem vai ser responsável? Todo mundo vai ser responsável. Então o que, que nós fizemos? Nós abrimos para todo mundo. Pessoal, nós vamos começar a nos reunir agora para fazer esse evento. Todos estão convidados. Nós não convidamos casa, nós convidamos pessoas. Então deu certíssimo. Até hoje eles falam que foi o melhor, não é o maior, o melhor encontro que teve dos amigos do Chico foi o que nós fizemos aqui em São José. Porque nós unimos todo mundo para fazer o encontro. Tinha centro Umbanda. Só de voluntário tinha uns 200, mais ou menos, para trabalhar. Só de voluntário. E descobrimos várias pessoas com talentos, certa liderança muitos talentos, que nós não sabíamos. Né? Então eu penso que você, se você for ficar preocupado, quem vai ser responsável vai ser o programa Vivência Espírita, quem vai ser responsável vai ser a USE, quem vai ser responsável vai ser a Aliança. Você acaba puxando sardinha para tudo quanto é lado e acaba não dando certo. Agora, bota todo mundo junto, vai dar certo. Não, mas naquele movimento que nós fizemos também, aquele evento que nós fizemos, 100 anos, 100 anos do Chico, ali juntamos todo várias casas, também. Tanto da USE como da Aliança, da Federação, e deu tudo certo, né? Por isso que eu falo que nós não somos desunidos. Agora, se chamar para unificar, não vai. Porque cada um acha que faz... Um faz daquele jeito é melhor, outro faz daquele jeito é melhor. Mas será que não é do ser humano isso, Rodolfo? Eu penso que não é do ser humano. Eu penso que sim. Não. Quando você estava. Quando nós estávamos lá nas cavernas, ainda éramos nômades, né? E nos escondíamos em cavernas. Se aparecesse alguém muito diferente na caverna, o que, que você ia fazer? Você precisava julgar rápido e agir rapidamente. E nós acabamos virando meio tribais, eu acho, por territórios, por práticas territorialistas. E depois, quando você estuda o Velho Testamento, eu me tornei espírita estudando o Velho Testamento e vendo quão ruim é aquela herança que foi deixada para nós ali, porque mistura um monte de história de um povo, né? Que infelizmente era muito preconceituoso e bélico, né? E matava pessoas em nome de Deus, né? E aí, assim, infelizmente é isso, né? O ser humano, ele tem uma terra que ele acha um pouco árida, ele, em nome de Deus, ele invade o outro, mata todo mundo, mata metade, tá na Bíblia isso, né? Ele mandava matar metade das pessoas, metade do gado e dar metade para os sacerdotes. Eles têm o absurdo de dizer que Jeová falou isso, você imagina? O mesmo Jeová que falava não matar, né? Ele mandava matar. E aí, como Saul não matou aquele rei, não sei se vocês lembram disso, uhum, né? Saul falou, não, então não é Saul mais, agora é Davi, porque ele não matou, ou seja, em nome da morte que ele tinha que aplicar, do ódio, né? Acabou sendo uma outra pessoa. Então, é um negócio totalmente. E nós temos, e nós somos essas pessoas em outras encarnações. Nós precisamos entender isso. Quando Jesus pede para a gente não julgar, para a gente olhar o que tem em nosso olho antes de a gente tirar o cisco que tem no olho do irmão, é esse o ponto. A gente julga muito fácil julgar. E pior, não só julgar é fácil, e quando a gente julga, a gente poderia falar, ok, eu estou julgando, mas deixa eu segurar o meu tchan aqui, porque eu não sou Jesus, eu não sou Deus, eu não sou Espírito Evoluído. A gente condena e age. Então, eu penso que realmente é do ser humano mesmo, nós somos, e isso está bem claro lá no Livro dos Espíritos, nós somos muito próximos ainda do nosso começo da evolução, né? Mais próximos, infelizmente, do animal do que do anjo, né? E então, a gente tem esse desafio. E aí, quando o Jorge ele coloca essas coisas, eu concordo totalmente com você. Eu acho que o nosso foco, né, quando a gente fala da união, o mesmo da unificação, é no sentido de um diálogo aberto, não para você forçar práticas iguais em centros em casas espíritas de maneira nenhuma, ou você forçar que a pessoa que tenha feito um curso na USE vá fazer um trabalho na FES, ou vice-versa, ou não, ou lá na. É no sentido de você fazer o movimento, ele ter uma linha de pensamento, de raciocínio, que ele evite distorções e evite acabar saindo um pouco do eixo. Porque nós somos muito criativos. Nós somos muito criativos. Se a gente for ver do passado, a gente estava falando lá do passado, quando começou as coisas, 1870 e pouco, foi mais ou menos ali. Essa diferença era grande quando você fala em cientistas e em místicos. Né? Hoje não tem mais essa diferença. Hoje está todo mundo trabalhando. Existem diferenças individuais. Tem um cara que gosta mais de ciência, ele acha que deve ser só ciência, e outro acha que deve ser só moral. Tudo bem. Mas hoje já não tem mais essa diferença. Ninguém está brigando por isso. E antigamente brigava por isso. Então, aqui no Brasil tem que ser assim. Ainda na França você tem isso, né? Se você falar de Jesus, de evangelho lá, e o pessoal vai embora, né? O pessoal lá é aspecto filosófico na França. E aqui no Brasil nós temos alguns irmãos ainda que pensam que espiritismo não é religião, né? Porque Kardec colocou isso de algumas maneiras, né? Depois, quando ele fez aquele discurso em dezembro de 68, que ele fala que o espiritismo é uma religião, sem dúvida ele usa esse termo, né? Daí ele qualifica o que ele quer dizer com isso, né? Que não tem ritos, né? Que não tem paramentos, não tem uma liderança fixa, tá, tá, tá. Mas assim, tem pessoas que ainda têm essa ilusão de que Kardec, tendo escrito o Evangelho segundo o Espiritismo, falando de Deus, inclusive na Gênesis, em todos os livros dele, de céu e inferno, o tempo todo, né? Que Espiritismo não é religião, né? Então, eu acho muito isso, porque é meio que perda de tempo isso, sabe? Então, assim, mas nós não estamos mais brigando por isso. Não, né? Não estamos mais. Mas ainda tem pessoas isoladas ainda que têm essa... O Kardec, ele queria que o Espiritismo fosse moral, não religião. Isso. Só que a gente percebe que é muito mais fácil você olhar o espiritismo como religião do que como moral, né? Não é fácil, não. Porque para você ver a doutrina espírita como moral, você precisa estudar muito. E precisa se desvencilhar de uma série de ranço que nós trazemos de outras religiões. De outras vidas. É? Que nós trazemos de outras vidas, onde nós praticamos outras religiões. De outras religiões, isso. De outras vidas. É complicado. É muito complicado, e eu penso que esse aspecto de religião, né, do espiritismo, na verdade, é um pouco deturpado para algumas pessoas que pensam que religião é você ter um líder, né, é você ter uma pessoa que realmente dita regras, né, ou uma instituição que dita normas e regras e dogmas, né, dogmas religiosos, e acaba engessando. Né, isso eu acho que o espírito, o nós espíritas temos isso em comum, que a gente afasta isso, né? Nós preferimos a fé raciocinada. E como é difícil, né, Ruiz, que você falou, né? Como é difícil nós raciocinarmos, porque quando Kardec nos convida com essa fé raciocinada, ela requer estudo. Requer estudo e não só estudo, mas reflexão contínua, né? Que se nós não fizermos isso de maneira religiosa, né, com religiosidade, né, a gente acaba se perdendo, porque a gente acaba realmente criando coisas para nós, isolando, e fica mais difícil, mais complicado ainda viver em sociedade, em comunidade. É, porque nós temos diferença entre religião e religiosidade, né? Com certeza. As pessoas confundem. Quer dizer, religiosidade é eu, por exemplo, tenho a minha religiosidade de acreditar em Deus e acreditar nos ensinamentos de Jesus. Sim. E também, dentro da doutrina espírita, a gente se orienta através das orientações de Kardec. É. Do resto, a gente vê que precisamos tomar cuidado. Né? Mas é muito curioso essa sua colocação, pelo seguinte, eu percebo alguns irmãos que acabam abdicando do estudo e do entendimento, porque como nós somos muito atacados, até realmente o Jorge lembrou, né, espíritos foram realmente presos. Há cerca de 100 anos ainda eram presos aqui no Brasil. Sim. Mesmo na Constituição proibindo o preconceito religioso, falaram, não, isso não é religião, isso é magia. Então, como se fosse uma inquisição, e prenderam espíritas naquela época. É. E aí nós entendermos que nós somos anátema, né, para a igreja, que nós conscientemente, né, e racionalmente nós entendemos que vários dogmas, né, da religião, antes de ter realmente catolicismo ou ter o cisma, né, nós escolhemos pensar diferente por uma questão raciocinada e lógica, né, é importante nós entendermos isso, para nós entendermos quem somos e de que maneira a gente pode se unir mais. Porque até hoje a gente sofre muito preconceito. O espiritismo, até hoje, eu conheço pessoas que a mulher não conta para o marido que vai no centro espírita. Não sei se vocês conhecem casos ainda hoje disso. Eu conheço gente que não conta. Gente que não conta em casa, inclusive no serviço. Também. Porque se ele fala, mas é de mesa branca, aí espírita. O que que tem se é de mesa branca ou mesa amarela, entendeu? Então, assim, existe esse preconceito até hoje na sociedade. Então, nós entendendo como as outras religiões nos tratam e nos rotulam, porque eles utilizam argumentos do Velho Testamento, o mesmo Velho Testamento que permite que você venda sua filha como escrava, que você mate um homossexual, que proíbe você de comer camarão ou de comer carne de porco ou de cortar o cabelo à mulher. São 600 leis que tem lá. E eles escolhem uma lei. Não, essa lei aqui vale, não pode falar com o Espírito. Só que eles esquecem que o Ato dos Apóstolos e as cartas de Paulo, principalmente aos Coríntios, fala de mediunidade o tempo todo. Sim. Não é? Então, nós ficamos justificando, né? Ah, não, mas lá no Velho Testamento... Gente, o Velho Testamento é uma história de um povo muito sofrido, né? Eu não estou aqui de maneira nenhuma, tipo, condenando eles de maneira nenhuma, mas é uma história de um povo muito bélico que matou um monte de gente em nome de Deus. Vamos ser realistas, vamos estudar aquilo isso. Aquilo lá não é lei de Deus, né? O próprio Jesus chegou e falou que a lei de Deus era amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Os nossos irmãos de outras fés predominantes, eles usam argumentos do Velho Testamento para invalidar o espiritismo. É. Eles usam ou realmente Pentateuco de Moisés, que é... Então siga as 600 leis que estão lá. Esse aqui é o meu ponto. E vamos olhar, então, o Ato dos Apóstolos, a carta aos Coríntios. Não segue, não. Por favor, segue os 600. Eu estou dizendo o seguinte, né? A pessoa que realmente usa esses argumentos... Então siga então todo vai o ser resto. Coerente. Então siga vai seguir resto. Os 600 mandamentos. Pois, sabemos, eu e o das pessoas que que diziam que conheciam o Espiritismo, no fim não conhecia nada. Eu lembro quando nós fizemos programa lá na Rádio Bandeirantes, era comum, nós tínhamos 5 pessoas para atender o telefone e as pessoas ligavam lá dizendo: olha, eu não sabia que a doutrina espírita é tão bonita como vocês estão apresentando. Fala de Jesus o tempo todo. É? Não é? Não, fala de Jesus, fala de amor, fala de carinho, de caridade, não fala mal de ninguém, não critica ninguém. Então, esse é o objetivo dos ensinamentos do Jesus. Eu não estou aqui criticando, desculpa, só para colocar. Eu só estou colocando esse contexto histórico, porque eu acho importante nós, espíritas, temos orgulho realmente positivo, não orgulho que o realmente Kardec ele falava como que não é para ter moral, orgulhoso. Né? Não é esse orgulho, é orgulho no sentido de dizer, ok, eu sou espírita. Eu entendo a minha fé, eu entendo a história onde nós chegamos. Faz igual, né? O Nando Cordel. Nando Cordel falou: eu sou espírita, ando com um livro espírita por aí sem capa, viu? Sem capa. Porque tem cara que é espírita, bota uma capa no livro para ele andar com o livro, ninguém vê que ele é espírita. Por aí, né? Sem tampar a capa. Foi legal sem cobrir a capa. A analogia que ele usou, o Nando Cordel, né? Que é o cantor lá. Ele falou: olha, eu sou espírita e ando com meus livros por aí, para cima e para baixo, sem capa, para todo mundo ver que é livro espírita que eu estou lendo, sem problema nenhum. Agora ele falou: mas você não tem problema, você no meio artístico assim tal, você ser espírita e tal? Ele falou: não tem problema nenhum, eu sou espírita e pronto. Ele falou, esses dias ele falou, e até falou, a única coisa que eu faço ainda muito é tocar em carnaval, né? Porque ele toca muito em carnaval ainda. Ele falou, seria uma coisa assim que eu deveria deixar, mas eu preciso disso. Mas eu invento umas músicas de carnaval meio espírita também para tocar. Ah, que bonito. Né? Aí ele falou que um dia estava numa festa lá, gente pra caramba, pulando, tocando. Aí disse que um cara veio pulando para. Veio pulando, chegou perto do palco e falou: essa daí é espírita, hein? Ele falou: fica quieto, vai pra lá e pular seu carnaval. Vai pular. Vai pular seu carnaval pra lá. Então, são essas coisas assim que são interessantes pra gente, né? Muito interessante. É porque a gente observa, eu tenho ficado em casa, tenho visto muito palestras de outras religiões. Eu vejo que, inclusive, quando as pessoas querem justificar uma série de coisas erradas que acontecem, eles citam o Velho Testamento. Quando eles querem falar de bondade, de amor, cita o Evangelho. Só que nós percebemos que as pessoas ainda não entenderam a grandeza dos Evangelhos, dos 4 Evangelhos que nós temos na Bíblia e outras obras posteriores que nós temos dentro da Bíblia. E a gente vê que não é fácil entender os 4 evangelhos. Se você me permite, eu gosto muito de Carlos Pastorino. Carlos Alberto Torres Pastorino. Tem o Minuto de Sabedoria dele, que é o... da editora Vozes Católica, porque a família é católica e tem vários livros espíritas que eles proibiram de ser editados. Ele era padre e ele viu que acho que Pio XI negou a entrada de Gandhi no Vaticano. Ele fez uma reflexão, saiu imediatamente de lá, voltou para o Rio de Janeiro, virou espírita e fundou centros de estudo. Deviam não aceitar o Minuto de Sabedoria nem nada, deviam largar para lá, deixar para nós, né? Exato. E Carlos Pastorino, gente, tem um livro dele maravilhoso, chama Sabedoria do Evangelho. São 8 fascículos grátis no PDF. Infelizmente, esse livro a família não permitiu ainda reeditar. Ele era uma revista, na verdade, tinha esse encarte. Então, são 8 encartes onde ele traduziu, ele estudou grego, como que estudou chama? Hebraico, Sabedoria do Evangelho. Sabedoria do Evangelho. São 8 PDFs. E eu, inclusive, estou esperando cerca de 70 anos da morte dele. Eu quero estar vivo ainda, vou ter quase 100 anos, para eu poder reeditar esses livros. Eu tomo isso como missão. Porque ele traduziu como espírita. Então, ele explica diversas coisas que a igreja, na época não tinha, ainda não tinha católico e protestante, mas acabou enxertando lá coisas absurdas. Que Hermínio de Miranda, depois, Hermínio de Miranda muito bem, depois um espírito muito famoso, né? Vocês conhecem, coloca muito bem também naquele livro maravilhoso de Hermínio de Miranda, Cristianismo, A Mensagem Esquecida. Né? Que são coisas que a igreja foi enxertando nos evangelhos para tirar a lei de amor que Jesus colocou. Porque veja, a mensagem de Jesus é muito simples, é muito linda, e e, ao mesmo tempo, ela é quase impossível para nós, espíritos de terceira ordem, atender o chamamento de amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, abandonar o materialismo, que realmente Kardec pediu para nós, né? Ele disse bem claro, né, que o espiritismo ele combate o materialismo. Né? E também amar o próximo como a nós mesmos. Gente, numa encarnação só, eu gostaria de desafiar, né? Assim, quem numa encarnação só consegue atender só esses dois pequenos mandamentos, né? Então, é interessante porque quando Jesus pede para nós realmente perdoarmos 70 vezes 7, para caminharmos com o irmão que nos faz mal, né? Caminhar com ele 2 milhas, ou seja, se eu estiver diante do altar, né, e tiver alguma coisa contra o irmão, vou e me reconcilio com ele. Isso tudo é muito complicado, isso não é fácil fazer, né? Não julgar, não condenar. Então, é muito difícil, a gente pode ficar falando aqui. É hora que a gente ainda gosta do Velho Testamento. Mesmo. Então, exatamente, e aí o que acontece? A gente faz, eu não sei se vocês lembram dessa passagem, eu estudo muito o Evangelho, eu leio, eu vi isso com Chico, né? Chico dizia que ele lia o Evangelho todos os dias, né? E eu leio essa sabedoria, eu leio o Espírita, né? Tradução Espírita, todos os dias, porque ele comenta, inclusive ele coloca os quatro juntinhos, ele comenta da tradução, por que que estava errado, por que que eles inventaram aquilo, né? E aí, quando Jesus é abordado, ele estava no caminho do lago de Genezaré, onde ele vai fazer aquela travessia, onde tem aquela tempestade, ele é abordado por um camarada, né? E ele fala pro camarada, né, que ele não tinha travesseiro para dormir, ele não tinha nada. Então, assim, você veja, uma simplicidade, uma humildade, a mensagem dele, as pessoas que eram orgulhosas e apegadas da matéria, abandonavam, não conseguiam seguir. E aí, nós hoje, a gente se diz cristão, gente, a gente se diz, tem linhas que se diz, não, eu sou cristão e defende tipo pena de morte, por exemplo. Meu senhor. Aborto, né? Assim, ok, o aborto em uma circunstância ou não, a gente tem que ter caridade, né? É uma decisão que a gente pode entender, né? Que a irmã pode ainda não tá pronta para aquela posição de ter sido estuprada com 12 anos de idade ou 14 anos de idade. É uma escolha dela, né? Naquele momento dela, a gente pode defender isso, mas, assim, o amor que Deus pregou é muito complexo de nós seguirmos. Então, a gente prefere defender a questão da justiça, por exemplo. Quando Jesus fala lá no Sermão do Monte, bem-aventurados os que têm sede de justiça. Aquela justiça, aquela palavra, não é justiça no sentido da justiça dos homens, é de perfeição sua. Nós buscarmos a nossa perfeição, não julgar, porque as pessoas usam, não, eu tenho sede de justiça, então eu estou julgando o outro porque eu tenho sede de justiça, então ele quer pena de morte, ele quer que o outro se dane, né, e se lasque, porque ele quer justificar a sede de vingança dele. Isso não é de Jesus. E aí as pessoas preferem não refletir sobre essas coisas e continuar, né, nessa fé dela. Sim. Única, do que seguir os ensinamentos de Jesus. Então, eu concordo contigo 100%. Porque se a gente seguir as orientações de Jesus, você não vai matar, você não vai roubar, você não vai prejudicar. E não é fácil seguir essas orientações de Jesus. Não. E o não é muito interessante o que você está colocando. Porque quando você lê os 10 mandamentos, ele fala não roubar, não matar, não levantar falso testemunho, que já é não cobiçar a mulher, né, do próximo, quer dizer, o homem pode, não pode, né? Não cobiçar o do próximo, né? Então, é muito não. Aí a pessoa acha que ela, saindo da zona de conforto, ela não precisa sair da zona de conforto dela, do sofá dela. É só ela não fazer um monte de coisa e ela está salva. Só que Jesus mesmo coloca várias vezes no Evangelho, né, que nós precisamos seguir as palavras dele, fazer o que ele fala, né? Os meus irmãos e a minha mãe são aqueles que fazem o que eu falo, né? E várias outras passagens. Já, e aí a gente acaba ficando apegado à palavra, né? E foi bom você ter colocado, porque assim, por exemplo, eu acho que isso afeta a união dos movimentos, para a gente trazer de volta para o tema da união dos movimentos espíritas. Porque a discordância de ideias é uma coisa que causa a, vamos dizer assim, a falta de unanimidade nas concordâncias, né? Uhum, por exemplo, eu discordo de você em relação ao aborto, né? Eu acho que a criança, por exemplo, o espírito, ele não é concebido naquele momento. Ele já vem num progresso muito antes do processo ali daquele, vamos dizer assim, estupro, né? Vamos dizer assim. Mas eu concordo com você. Então, a gente não pode impedir o nascimento de nenhum ser, por exemplo, mas essa é a minha opinião, que discorda da tua que você acabou de falar. Eu concordo com você. Eu concordo com você. O que eu discordo é o seguinte: eu acho que nós não podemos impor regras de conduta para outros irmãos ou irmãs com base na minha fé religiosa. Sim, mas essas são as nossas opiniões. Dizer que é a opinião da doutrina. Mas eu digo o seguinte, assim, eu entendo assim, eu sou espírita, eu sou cristão, né? Jesus, diante de uma adúltera, né? Ele falou que não tem ninguém que te condena, eu também não te condeno. Então, assim, se tem uma irmã de 14 anos de idade, ou qualquer idade que seja, que não suporta carregar uma gravidez até o final, porque ela não tem estrutura psicológica. A minha visão é um pouco diferente da sua. Uhum. Até se por questão psicológica, ela, na minha visão, né? Assim, na sociedade brasileira, né? Precisaria ser realmente madura de entender que o Estado é laico e dá o direito de escolha das pessoas, não julgar. É claro, assim, ela vai ser julgada, ela vai ter o momento dela, é problema dela na evolução espiritual dela. Mas eu não quero entrar nesse mérito. Eu não quero entrar no mérito. Eu não quero entrar no mérito se é certo ou errado, se você está certo ou se eu estou certo. Não. Eu estou voltando para o tema do movimento para mostrar que uma discordância, né, é o que é a beleza, a diferença. Né? Então, eu acho que a gente precisa saber lidar com as diferenças. Sim. Lidar com ideias contrárias para que a gente possa se tolerar. Né? E eu acho que é isso que falta hoje em dia. Hoje em dia tem gente que pensa o lado A e lado B, os extremos, um lado direito e um lado esquerdo. E as pessoas não entendem que não existe só preto e branco. Existe cinzas. Existe pastas de cinzas, que é muito mais complexo do que simplificar que é uma posição X ou uma posição Y. É. Rodrigo, né? Por exemplo, nesse que você acabou de falar, você deu uma série de si e nãos. Condições. Que tira do que realmente é preto ou branco. Do radicalismo. Para uma coisa, ó. Exato. Existem exceções. Porque você pega o livro, por exemplo, lá o livro lá daquele jovem, Deixe-me Viver, eu recomendo vocês assistirem o filme. Luiz Sérgio. Deixe-me Viver, assistem esse filme. Vou botar o link aqui para vocês. Tem o livro também. Né? Aliás, os livros dele são excelentes. Você mostra uma cena naquele filme, tá? Que estão lá os mentores presenciando um processo de aborto numa clínica clandestina. E o Luiz Sérgio está perguntando pro mentor da mulher, falando assim: você vai deixar ela fazer isso? Por que você já não fala com ela aqui? Dá um chacoalhão, faz piscar a luz, faz alguma coisa. Aí ele não falou isso, né, mas ele falou: faz alguma coisa, né? Aí ele falou assim: a gente tem que respeitar o livre-arbítrio de cada um. É isso, exato. Então, esse é meu ponto. Então, assim, é o que está escrito na lápide de Leon Denis, né? Que está escrito lá: o Espiritismo não proíbe nada, ele ensina. Ele ensina que a gente não pode tirar uma vida de uma pessoa que está em eternidade, não importa qual a causa que dessa vida que chegou. O Espiritismo nos ensina isso. Não quer dizer que ele proíbe a gente fazer isso. Ele conscientiza e sabe quais são as consequências. Porque isso é o que a gente mais defende na doutrina espírita. Contra o suicídio e contra o aborto. Nós mostramos os caminhos, né? A gente mostra os caminhos. O que eu sou contra, na verdade, não é... Eu realmente concordo com você. Eu sou contra proibir. Eu acho que nós temos que deixar os espíritos exercerem o livre-arbítrio deles. Sim. Nesse aspecto. E ter caridade e amor. Se nós tivéssemos um estado perfeito, onde nós tivéssemos o amparo dessas mulheres, sem nenhum viés religioso, e pudéssemos dar amparo psicológico a elas, opção para escolha para elas, mas infelizmente nós não somos espíritos perfeitos. Nós não somos. Então, assim, é por isso que eu preciso respeitar essa situação. Sim. Entendeu? Nesse aspecto. Mas, assim, eu concordo contigo e eu acho que esse exemplo que você deu é maravilhoso, porque, assim, eu como espírita, eu tenho essa visão minha, né? Não é a visão da USE Intermunicipal de São José dos Campos, né? É a visão do Rodolfo, né? A gente não fala pela doutrina espírita, né? A gente não fala, nós representamos, a gente representa como USE, eu posso falar o que a USE representa, mas como Rodolfo, eu estou aqui como Rodolfo Colevatti, eu vou dar a minha visão também. Deixa eu dizer uma coisa aqui só, algumas coisas que não dá para aceitar também, né? Por exemplo, mudar Livro dos Espíritos, mudar Evangelho, mudar Livro dos Médiuns e dizer que é movimento, não dá para aceitar isso, entendeu? Você é do movimento, você aceita a codificação do jeito que ela é. Agora, você ficar criando Evangelho segundo o Espiritismo, ficar criando o Livro dos Espíritos, editando, ficar criando, né? reeditando totalmente diferente, e dizer que aquilo é um movimento, isso não pode ser, não existe. Isso não é Espiritismo. Cria outra religião, não tem problema. Pega lá, aqui, por exemplo, nós temos a Litáurica. Aqui foi criada em São José dos Campos, o Rui conheceu o fundador da Litáurica. A Litáurica é totalmente espiritualista. Todas as coisas que eles falam são parecidas. Inclusive, o fundador da Litáurica era um espírita super conhecido aqui na cidade e conhecia tudo de espírito, digamos assim. Se a gente pode dizer que alguém conhece tudo. E ele fundou essa Litáurica, que só tem aqui. Mas tem uma rádio, tem tudo aí. Falam cada coisa legal pra caramba. A única coisa que eu acho muito deles é que eles falam muito mal dos outros. Assim, das outras religiões. Falam muito mal. Mas a parte espiritualista deles é muito legal, muito bacana mesmo. É aqueles que faz a fotografia da aquele lá, né? Faz essas coisas. O Helder adorava, né? Exatamente. O Helder adorava. Então, se você for ver, ele não criou um movimento dentro da doutrina espírita. Ele criou outra religião. Pô, que legal. Você vai lá até ver o que é. Agora, você ficar mudando Evangelho, mudando o Livro dos Médiuns, mudando o Livro dos Espíritos, do jeito que você quer. Inclusive, lá dentro tem até dizendo que o aborto pode ser feito. E dizer que é espiritismo, dizer que é um movimento, isso aí não dá para aceitar. O Jorge, ele trabalhou comigo como voluntário na Francisca Júlia. Ele tinha umas ideias bem diferentes. E, inclusive, ele achava que ele era a reencarnação de João Batista. E escreveu um livro, ele dizia o Evangelho segundo a Litáurica, que eu não sei o que aconteceu com esse Evangelho. Né? Não, então, existe todos. Aquele livro... É aquele que traz a verdade, né, o João não, Batista? Aquele, não, não tem problema ele pensar isso. Não tem problema nenhum. Ele criou, ele só... se ele ficasse falando isso dentro da doutrina espírita, seria diferente. Mas ele deixou de ser espírita, fundou outra religião. Que legal. E não é ruim, não. Pode ter certeza que quem tiver curiosidade para ver aí, que pouca gente conhece esse... Até o nome, né? Litáurica. Pouca gente sabe que existe. Existe essa religião aí sim, espiritualista, que tem um monte de terminologias espíritas, mas não é espírita. É litáurica. Eles se acham mais avançados, né? Eles se acham mais avançados que o espiritismo. Não tem problema nenhum. Desde que você tenha, você diga que é outra coisa. Não tem problema. Agora, não é um movimento espírita, é outra religião, tudo bem. Mas tem até a religião Maradona. Mas, Jorge, é interessante isso que você está colocando, porque dentro do escopo desse programa de hoje também, né, a importância da união, de nós estarmos unidos, né? Porque quando você está unido, mesmo pensando diferente, como o Rodrigo colocou, mas respeitando, né, os pontos de vista, né, discussões de alto nível, de certa maneira, a gente acolhe e às vezes evita algumas coisas que são desnecessárias. Porque o foco realmente é em Jesus, né? O foco é na caridade, o foco é no amor. E aí a gente acaba vendo alguns irmãos que têm essa necessidade de criar coisas diferentes, como realmente o Valdo Vieira fez também, né? E tá tudo bem, é o caminho dele. Criou, né? Outra coisa. É o também. Caminho das pessoas que vão naquela. Naquele, como você mesmo colocou, né, das diferentes escolhas, né, de carros, né? A pessoa escolhe uma outra montadora, ela acaba criando uma outra montadora, né? E tá tudo bem, e tá tudo certo. Para ela é bom aquilo, só que quanto mais nós dividimos, é isso que eu acho. Eu vejo isso um pouco triste, né? O nosso cristianismo, ele já nasceu com divisão, né? Se você for estudar lá, realmente Pedro, Tiago tinham visões diferentes, depois veio Paulo, e Paulo escreveu várias cartas falando das divisões que tinham na cidade, já, né, das diferenças, né? Porque aquilo, né? A gente é assim, né? O ser humano acaba sendo bastante criativo. Então, estando juntos, eu acho que a gente permite dar mais foco naquilo que é importante. Não ficar discutindo coisas que não agregam valor, que são meio que acessórias, né? E discutir o que nós podemos fazer juntos em prol do movimento, da divulgação, da doutrina, né, do crescimento, e evitar tipos de coisas que, como você mesmo disse, não vai acontecer, na minha opinião. Eu acho que nunca é muito tempo, sabe? Mas talvez nunca nessa terra aqui, né? Uhum. Nunca nesse planeta, né? Quando for o reino de Deus aqui? A gente espero que nós sejamos reencarnados aqui. Longe. Dá alguns milhões de dias para a gente poder conversar de novo, né? Aqui a Marta Cárdia, ela fez até a Marta Cárdia de Castro. Tudo que se une se fortalece. Tudo que se divide se enfraquece. A seara de Jesus é uma só. Os homens é a que dividem. Aprendi isso com Chico. Eu concordo com você também. Tudo que se une se fortalece. A única coisa que eu falo aqui é o seguinte: que unidos nós somos. Unidos nós somos. Porque a gente pensa a mesma coisa. A gente se reúne para fazer as coisas juntos. Agora, uniformizar é difícil. Isso que é mais difícil. Normatizar. Você querer que o outro faça o que você quer. Né? Isso é muito difícil. Porque ela falou que aprendeu com o Chico. Certeza disso. Agora, foi perguntado também para o Chico. Chico, o que, que você acha de ter tanto movimento espírita no Brasil? Ele falou, acho muito pouco, devia ter muito mais. Isso que ele respondeu. Devia ter muito mais, porque é movimento espírita. Então deve ter muito. Quanto mais tiver, melhor. Agora, a gente tem que ser unido. O espiritismo, nós temos que ser unidos, é isso sim. Agora, não adianta chegar lá no Rodolfo, que é presidente da USE, chamar o Daniel, que é diretor da Aliança, que é o diretor regional da Aliança, e falar, a partir de hoje, Daniel, você vai fazer nas casas da USE tudo que a gente faz aqui nas casas da Aliança. Não vai dar certo. Aí você volta lá atrás, entre os místicos e os cientistas. A confusão de novo, né? Então não adianta a gente querer. Isso que eu penso. Sim. Né? Não adianta. E tanto, não há necessidade disso também. E está cheio de casa independente também, não está filiado a movimento nenhum. Sim. Por aí. Cheio de casa. Entendeu? Exato. Nós, por exemplo, da casa da Marcela, nós fomos filiados a nenhum movimento. Nós não somos nem da USE, nem da Aliança, nem da Federação. Somos nada. Somos lá, a casa da Marcela. Pronto. Não, entendeu? Não era nada. Uma vez eu estava sendo entrevistado num programa de rádio. Eu achei interessante o entrevistador falar, olha, vocês da doutrina espírita têm uma coisa bonita. Do Rio Grande do Sul até o Amazonas, a doutrina é a mesma. Vocês Sim. falam a mesma linguagem. Só que vocês têm, através dos movimentos, aí existem as variações. Mas vocês falam a mesma coisa do Rio Grande do Sul até o Amazonas. É a mesma maneira de se falar e conhecer. E você, em qualquer lugar que você for, se você for falar sobre a doutrina espírita, você é entendido de qualquer forma. Uhum. A gente viaja, eu e a Regina, nós viajamos, e todas as viagens que a gente vai no Centro Espírita num estado diferente, né? É isso mesmo. Uhum, é isso aquelas, mesmo. Aqui, você tem algumas coisas diferentes, né? Às vezes o passe é um pouco diferente, alguma coisa ali, que não vale a pena ficar falando aqui, não vem ao caso, né? Mas o conteúdo, se você apertar a roupa, claro. Vai chegar numa casa, por exemplo, você está acostumado na sua, você chega lá, estão dando um passe diferente. Né? Você vai lá nas casas da USE, não tem passe de limpeza. É. Você vai nas casas da Aliança, tem passe de limpeza. E daí? O que tem? Daí, entendeu? Agora, se você for lá no salão, o evangelho é o mesmo, tanto na USE como na Aliança. Sim. Que é o mais interessante. Sim. Né? O mais interessante que existe dentro da casa espírita é a preleção, é o evangelho, no caso dos dias dos trabalhos públicos. Né? E o passe, todos dão o passe. Agora, se um dá o passe de um jeito, outro dá o passe de outro, tudo é passe. Né? Tudo é passe, não tem problema nenhum. É, vamos falar quem está ligadinho aqui com a gente, senão a gente acaba demorando muito. A Irene Maria do Nascimento, dando um bom dia. O Irami Marques, nosso irmão Irami, lá de Salvador, dando um feliz dezembro, um feliz domingo. O seu Rodolfo Alexandrino, um grande abraço a todos, paz e alegria. O Azul Moura, lá do Rio Grande do Norte, Natal, também desejando um ótimo domingo. O Manuel Gouveia, bom dia. Antônia Varoto, também dando um bom dia. A Cláudia Oliveira, bom dia, ótimo programa. Antônia, mais uma vez, feliz domingo. Jamil Lima, bom dia. A dona Marli Alexandrino, bom dia. Vivencianos, bom domingo. A Regina Colevati. Oi, Regina. Você podia ter vindo hoje, Regina, aqui também, junto com seu marido, para dar apoio para ele aqui, né? Vocês andam muito junto. Eu esqueci de falar para você, para ela vir junto também. É, então, né? Pois é. É. Mas quando vier outra vez, pode vir, Regina. O Luiz Carlos Forcato, nosso irmão Forcato, bom dia, vivencianos. Sendo nossa doutrina uma doutrina cristã, este é um mês importante para nós, pois dentro de 24 dias estaremos comemorando a visita de Jesus, que Jesus nos fez. Ah, então, falar nisso, Forcato, foi bom você lembrar, esse ano nós vamos fazer o Evangelho de Natal lá na ANI, né? Então nós vamos fazer o Evangelho, e o último que nós fizemos foi na pandemia, antes de começar a pandemia, 2019, então... Agora, 2024, vamos voltar com aquele Evangelho de Natal, convidando todos vocês que estavam acostumados com o Evangelho de Natal. Começa às 7h30, quando é 9h30 no máximo, nós já estamos voltando para casa. Pode deixar o peru lá no forno, né, assando, que dá para ir no Evangelho de Natal e voltar, ainda desligar o fogão lá tranquilo, né? Então, vamos nos reunir de novo. Que aí é todo o movimento, todos os movimentos espíritas, como a gente fazia sempre. O salão da AME, vocês vão ficar surpresos, que é o triplo do tamanho que era antes também, agora, depois da pandemia, né? O salão também cresceu. Então é muito tranquilo para a gente falar. Já estamos combinado. Essa semana a gente solta os cartazes aí. Então, dia 24, nós vamos fazer o Evangelho de Natal lá na AME, como nós sempre fizemos, né? Uma palestra, geralmente, com as músicas que a gente toca, com o intercâmbio mediúnico, se tiver alguém para passar uma mensagem, todas essas coisas aí que acontecem lá, e nos abraçarmos, né? E ir embora para casa, comemorar também esse dia que é condicionado a nós comemorarmos o aniversário de Jesus. O Leandro Ribeiro dando um bom dia aqui também. O Aécio, um ótimo domingo a todos. O Aécio lá de Sete Lagoas, Minas Gerais. O João Paulo Gonçalves de Paulista, Pernambuco, também dando um bom dia. Miri Ui, bom dia. Maura Russo, minha irmãzinha Maura, um grande abraço. Nancy Lima, bom dia a todos, um excelente domingo. A Sueli Castelo Branco, bom dia família vivenciana. A Simone Dias, bom dia, abraços fraternos, de Suzano, São Paulo. Doutor Benedito Figueiredo, lá de São Paulo, dando um bom dia aqui para nós. É, a Valéria do Rio de Janeiro, bom dia, queridos amigos, família vivenciana. O Edson Andrade, bom dia, amigos. O Piero Maia, bom dia, queridos vivencianos, um excelente programa. Agora estou feliz porque o Rodrigo comprou um aparelho novo aí e não vai ter mais problema de dar microfonia nos microfones. O aparelho novo está aí, está na cabeça do Rui aí, ó. É, exatamente. Não vai ter mais problema. Ele só colocou bom dia, o resto foi por minha conta, que eu falei. A Marta Cárdia, bom dia, né? A Rosilma Ferreira, bom dia. Rosilma. A Rosilma está falando, adorava ouvir o Evangelho musical, as apresentações do Grupo Castelã, mas acabou. Vocês iam no Divino Mestre, depois parou. Rosilma, eu continuo fazendo os evangelhos musicais, fazendo a palestra, todas essas coisas. Só não vai no Divino Mestre, né? Só faz questão de... Não, mas aí é falta do... como é que fala? É o dia. É o dia que é complicado, porque o dia é o meu dia de trabalho. Não, mas ela quis dizer do grupo, né? Do grupo. Retornar ao grupo. Você faz solo, né? Não, mas eu também ia sozinho no Divino Mestre. Sim. Eu também já fui várias vezes Divino Mestre sozinho, mas agora é o dia do Divino Mestre que ele faz isso, é o dia do que eu estou na casa da Marcela. Ah, quarta-feira. Aí fica mais complicado. É domingo também, de manhã. E domingo aqui, né? Então é mais difícil. Então, mas não acabou. O Grupo Castelã, nós paramos com o Grupo Castelã, mas por quê? Porque todo mundo já está chegando na quarta idade. Quarta, né? Então estava meio complicado a gente andar para cima e para baixo com caixa acústica nas costas, carregando os outros também, né? O melhorzinho era eu que tem marca-passo, né? Porque tinha cego, tinha surdo, tinha mudo, tinha tudo no Grupo Castelã. Os jovens desapareceram? Os jovens somem, não vêm fazer o negócio e acabam parando. Jovens mas outrora, o, né? É, o Grupo Castelã não acabou, né? Porque a gente está aí nas mídias. O Rodrigo colocou tudo no Spotify, no YouTube Music. Só entrar lá nesse lugar que as músicas do Grupo Castelã estão tudo descarregadas lá. Spotify está aí. E outra coisa, Não está colocado, só para vocês saberem. Se vocês entrarem nessas plataforma que chama? De streaming. Nesses streamings. Vocês entrarem, cada vez que vocês ouvem uma música do Castelan, Spotify, cai um trocadinho lá para nós, viu? Esse ano mesmo o Rodrigo pegou quanto mesmo, Rodrigo? Foi uns mil e poucos reais, não foi? Por aí. A gente pega uns mil e poucos reais e coloca aqui na nossa conta do... É Grupo Castelan? Grupo Castelan. A gente coloca aqui na nossa conta do... Eu vou colocar o link aqui, eu vou mandar o link pro pessoal aqui no YouTube. Por isso que o Grupo Castelan é patrocinador do programa Vivência Espírita. Então, quando cai esse dinheirinho pra gente, a gente passa para o Vivência Espírita, para sustentar a gente aqui. Pronto, já. Então, todas as vezes a gente tem. Todos os CDs estão lá. Então, não acabou o Grupo Castelan, certo? Não estamos fazendo mais apresentações, mas continuamos firme. Deixa eu terminar, Rodrigo. Eu coloquei no link. Só falar que eu coloquei no link aqui no chat, tá bom? Tá bom, obrigado. Deixa eu só terminar de falar as pessoas aqui, que falei. A Catarina Souza dando um bom dia, Fernanda Cassal, bom dia, um domingo abençoado a todos. Um abraço também ao João Paulo Gonçalves, que ele já falou lá de Paulista, Pernambuco. O Antônio Bessa, bom dia. A diversidade é saudável. O que atrapalha é o desrespeito e a ambição pelo poder e controle dos outros. O egoísmo é a pior praga. Concordo plenamente com você. Agora, quem tem, por exemplo, quem tem que atrapalha o desrespeito e a ambição? Se alguém tiver ambição, por exemplo, para ser presidente de centro, alguma coisa, vai lá na AME, que a gente tá louco para ter esse pessoal lá. Fala comigo também. Diretor, que a gente... essas coisas, a gente tá louco para aparecer lá. Eu tenho vontade de ser presidente do centro, vai lá na AME. Me liga, aqui, viu? Minha pessoa que tiver essa ambição, liga para mim. Pode começar, a gente dá um cargo no começo como diretor, entendeu? Alguma coisa assim, mas vai lá que a gente arruma para vocês. A gente tem trabalho, viu? A gente tem trabalho também, viu? Pode ligar também para mim, tá? Ninguém quer ser presidente do Centro Espírita porque não tem dinheiro. Não tem sobrando, né? Não tem dinheiro. Você tem trabalho pra caramba. Tem trabalho. Você bota. Eu já pedi pra gente, quando a gente vai ter eleição na AME, não colocar aquele negócio no quadro de aviso. Vai ter eleição, porque é o dia que some um monte de gente. Desaparece três, quatro meses, desaparece. Aí você faz uma surpresa no dinheiro. Some na hora. Quer saber quem, né? Antônia, parabéns a Cris. Foi aniversário da Cris? Acho que foi, né? Muitas bênçãos, trabalho e alegria sempre. É hoje, Cris. Hoje. Ah, então, legal que ele gera. Hoje, vai, Cris, a gente fala lá no horário do aniversário. O João Paulo Gonçalves, eu sou contra a religião nas escolas, como matéria. Religiosidade, sim. O Rui sofreu muito com isso, viu, João Paulo? Porque tinha religião lá na escola, quando era aula de religião, perguntava: quem não é católico? O Rui levantava: quem que você é? Espírita? Então vai varrer o pátio, porque só fica aqui os... Vai pra vassoura. Nós somos favoráveis. Ele tinha raiva de ser espírita quando era criança. Provas e expiações. Nós somos favoráveis de ensinar a moral cristã. Claro. Porque exatamente, tem discriminação. O Estado é laico, só, né? Se você deixa só um grupo... Hoje em dia, do jeito que é o país, então você tinha que abrir para todo mundo. Então, tem evangélico, tem católico, tem umbandista, tem espírita, tem muçulmano, tem tudo isso. Tem budista também, né? A gente precisa respeitar. Até contei aqui para vocês que eu estava dando aula, chegou uma pessoa e falou: eu sou professor de religião, posso dar uma aula de religião? Eu falei: pode. E ele fez uma aula bonita. Aí o menino, que era evangélico, perguntou: me diga uma coisa, qual a Bíblia mais correta, a evangélica ou católica? Falou: a católica. Aí terminou a aula, eu falei pro cara, falei: você deu uma aula bonita, mas no final você estragou tudo. Tava indo tão bem, né? Tava indo tão bem. José Carlos Oliveira, bom dia. Vivencianos, Antônio Bessa, mudanças comportamentais impostas estão no contrafluxo da evolução, que deve ser natural e individual, baseada em erros e acertos. Não sei o que você quis dizer muito com isso aqui, Bessa, mas se foi aquilo que eu falei do pessoal que está querendo mudar o evangelho, mudar coisa, não concordo de jeito nenhum. Ele pode mudar o que ele quiser, mas vai fazer outra religião. Cria outra para ele, não tem problema nenhum, né? Se um dia eu cismar que eu não quero mais saber da doutrina espírita, eu crio uma para mim. Não vai ter ninguém, né? Só eu, mas eu crio, né? José Carlos, mas eu acho que você é muito mais... você falou uma coisa... Acho que ele falou sobre comportamental, né? Comportamental. Não é o que eu estou pensando, não. Que o Bessa é inteligentíssimo. José Carlos Oliveira, sou novo no Espiritismo. Falo pouco, Falo um pouco que sei a quem está disponível a ouvir. É a coisa mais correta que existe, né, Zé Carlos? Porque a doutrina espírita não fica com o megafone na boca gritando os outros, vem para cá não, nem vai para a praça pública, nem vai bater na pata dos outros convidando ninguém para ser espírita. A gente só fala para quem quer ouvir mesmo. Né? Não tem que jogar pérolas para porcos, não. É quem quer ouvir. Quem quer ouvir, vem e pergunta. Eu gosto muito de dar um exemplo daquelas pessoas que já julgam antes. Tem gente que chega para... É igual assim, o exemplo é assim. Se a pessoa chegar e você fala, espiritismo é coisa do diabo, nem converse com ela. Não perca tempo. Nem converse com ela. Ela já chegou com opinião formada. Ela não quer saber de nada. Ela quer criticar, ela quer julgar, ela quer brigar. Agora, se uma pessoa chegar para a gente e perguntar, espiritismo é coisa do diabo? Isso. Ela está querendo saber. Então, com essa você conversa. Totalmente diferente, a mesma coisa, totalmente diferente. Então é isso, alguém quer saber o que é espiritismo, a gente vai falar o que a gente sabe. Pode ser a pessoa que esteja começando na doutrina, ele tem condições de falar com alguém tranquilamente, com aquilo que ele tem já de conceito. Eu falo muito do pai da Fernanda, lá na casa da Marcela, do João. O João foi católico a vida toda. Ele começou a estudar o Evangelho, só assistiu o Evangelho a partir da hora que a Fernanda começou a implantar o Evangelho na casa. Então, o João, ele mesmo falava, eu não sei nada de doutrina espírita. Mas ele era espírita, mas ele falava que não sabia nada. Mas quem atendia as pessoas quando chegava fora de hora na casa? Era na casa dele, ele que ia atender. Então, era um atendimento fraterno fora de série que ele fazia. Mas ele falava para a pessoa, se você quiser conhecer um pouco mais de doutrina espírita, vem aqui conversar com minha filha, vem conversar com o Jorge, eles explicam melhor para você. Que bonitinho. Vai ser muito bem recebido aqui. Mas ele ficava ali 2 horas conversando com a pessoa, se fosse possível. Contando os exemplos, o que acontecia na casa, que as pessoas recebiam cartas consoladoras. Tudo isso ele sabia. Sem precisar falar de doutrina, ele dava uma aula, né? Então, eu acho que é isso. Você pode ter pouco conhecimento e você tendo boa vontade, você consegue fazer coisas muito legais. O Aécio tem uma pergunta, depois o Carlinho faz, né, Carlinho? Ronália, lá da Bahia, de Remanso, um grande abraço, está dando um bom dia para todos aqui. A Irene, mais uma vez, dizendo que conhece a Litáurica. Ó, tá vendo como tem gente que conhece a Litáurica, a religião Litáurica? A Irene, o pessoal do São José conhece bem, porque quando tinha lá no shopping centro, o pessoal tirar foto do lado Killeran, né? Tinha lá que eles lêem a aura através daquilo. Tem um livro deles que é muito legal. Legal que eu digo assim, para a gente pegar e ler e considerar o que a gente acha bom e o que a gente não acha bom, deixar para lá, que chama A Vida de Jesus Ditada por Ele Mesmo. É da religião de Itáurica. É um livro espírita. Né? Espírita não, espiritualista. A vida de Jesus ditada por ele mesmo. Se você acha que foi Jesus que ditou, tudo bem. Se você acha que não foi Jesus que ditou, também tudo bem, mas as informações são muito legais, né? João Paulo, mais uma vez, apometria, por exemplo, não é espiritismo. Então, apometria também não é religião, né? Apometria é uma técnica que é usada dentro de muitos centros espíritas. Isso é uma técnica, né? Ninguém tem, não existe religião de apometria, não existe isso. Igual não existe religião de cromoterapia, não existe religião de reiki. E em muitas casas espíritas se aplica essa técnica. Eu fiz o curso. Faz parte do espiritismo. Dr. Lacerda, viu, Jorge? E ele falava: apometria sem Kardec e sem Jesus é perda de tempo. Mas é técnica, né, Rui? A apometria precisa do espiritismo. A apometria precisa do espiritismo, é isso que ele quis dizer. É? A apometria precisa do espiritismo, né? É isso que ele quis dizer, né? Sim. É claro, você precisa de tudo aquilo. Inclusive, ele era dentro da. Quem aprendeu as técnicas de apometria é os espíritas. Aí tem um monte de casa aqui em São José dos Campos, um monte de lugar, que aplica apometria dentro da casa. O Farol de Ismael, com o nosso irmão Roberto, que vem sempre aqui, lá que é do doutor aquele que é dentista, como é o nome dele, lá do Luiz Francisco, doutor Márcio, a Coal tem apometria. Tudo é técnicas que aplicam. Como na maioria das casas da Aliança tem cromoterapia, que a gente chama de P3A, que é o tratamento cromoterápico. Também não é espiritismo, é uma técnica que se usa lá dentro. Eu penso assim, você só não pode dizer que é espiritismo, você tem que dizer que você está usando aquela técnica lá. O pessoal gosta de aplicar reiki, na casa aplica, tudo bem. Você pega lá no nosso lar, lá em Santana, que é da UZI, lá tem a regressão que faz em criança, terapia de vivências passadas. Faz lá. Também não é espiritismo. Também não é espiritismo. E o pessoal aplica essa técnica lá. Então, isso não tem problema, né? O problema é a gente ficar falando, espiritismo é isso agora. A Vilma Correia também. Unidos somos força, isolados apenas ponto de vista. Bezerra de Menezes, muito bem. Eu adoro Bezerra de Menezes, viu, Vilma? Adoro mesmo. Faço um evangelho musical sobre a vida de Bezerra de Menezes. Mas ele pensava o contrário também, viu? Ele pensava que eram os místicos que estavam certos, né? Ele era totalmente religioso, Bezerra de Menezes, né? Não era científico, não. Mas não tô, eu não estou aqui querendo julgar o Bezerra de Menezes. Para mim, ele é um santo, né? Não e tem... quem veio quebrar esse paradigma aí foi Edgar Armand, criando a USE, criando a Escola de Aprendizes. Foi ele que veio trazer essa separação. Ele foi de todos os movimentos, da Federação, da USE e da Aliança, né? Ele foi de todos os movimentos. A Regina Colevati, a Regina, que é a esposa do Rodolfo, diz que está apoiando de casa. Na próxima ela vem. Legal, poxa, Regina. Poxa, tá, você conseguiu. Está convidada já, Regina. Milagres vai... existem, viu? Convidada. Não, você pode trazê-la que nós não vamos fazer pergunta nenhuma para ela, não, viu? Mas a Regina porque sabe tem pessoas pra caramba. Que vem aqui tem medo que a gente faça pergunta. E não, fora aqueles que morrem de medo, mas quando chega aqui não deixa nem a gente falar. Vira tagarela que para, né? Fala o tempo todo. A dona Odete Orbolato, coitada, não vou lá não, de jeito nenhum, seu Jorge, seu Rui, não sei o quê. Botamos a dona Odete sentadinha na cadeira, falou, fala aí, dona Odete. Parou, parava de falar, calma, dona Odete, deixa a gente falar um pouquinho. Astra Maria Oliveira, dando um bom dia. Marta Cárdia, mais uma vez, eu conheci o senhor que vendia o livro do Evangelho da Litáurica, certo? Legal, você vê? Legal, Evangelho da Litáurica, que é totalmente espiritualista. Criou uma religião. Marta Cárdia, mais uma vez, ele me fez uma fotografia killer. E a fotografia killer é, se a gente põe o dedo lá na máquina, ele tira a fotografia da aura e depois as pessoas leem aquilo ali, né? Porque na fotografia da aura, a gente consegue ver muitas coisas nossas, né? Na aura, leitura da aura. Estou falando na fotografia, leitura da aura, porque é mais um corpo que nós temos aí, invisível. E quem consegue ler aura, geralmente tem médios que conseguem ler aura. Ele consegue ver até outras encarnações da gente. A foto killer é um pouquinho diferente, ela é momentânea. Então você tira a foto, a pessoa pode ler. Se você chegar lá embaixo, desceu do shopping, chegou lá embaixo, quase que o carro atropela você, se você tirar a foto de novo, vai estar totalmente diferente, né? Que é a reação momentânea ali naquela hora, né? Não consegue ser tão profunda do jeito que a gente imagina. Acabei de falar, vamos fazer um intervalo, Rodrigo? Vamos sim, só antes colocar aqui. Falar que o Thiago entrou aqui no WhatsApp também, o Piero, o Iramir mandou aqui parabéns para a Cris, né? A gente colocou a enquete aqui também para vocês responderem pelo WhatsApp. Você acredita que a união dos movimentos espíritas pode fortalecer a doutrina? O Marcos Fugai mandou bom dia a todos, amigos vivencianos. Eu votei não, mas por causa da fala do Jorge, aí ele botou, a união dos espíritas vai fortalecer a doutrina espírita, não os movimentos. Quem que falou? O Marcos Fugai Ramos. Marcos, eu também ia votar não, depois eu pensei direito e votei sim. A Elza Yoshi manda bom dia a todos os trabalhadores do programa Vence Espírita e a todos os vencianos. A Valéria, um ótimo domingo para todos. Está tão bom o programa que esqueci de dar bom dia aqui, já compartilhei, então deixa o like também, tá? Deixa o like aqui no YouTube para ajudar a gente. Valéria, lá do Rio de Janeiro. A Rosilma aqui postou os CDs, a foto do CD do Castelã, e aí eu coloquei os dois CDs do Castelã, não sei se o CD que tá virado ao contrário aí, Jorge, é o Sementes da Verdade, mas eu coloquei aqui os dois álbuns que estão no Spotify. Mas estão quase todos os álbuns lá. Falta um. Depois a gente checa qual que falta. Uhum. Acho que falta um só. É o melhor de todos que tá faltando lá, eu acho. É o primeiro? Talvez? Não sei. Só para deixar as pessoas na expectativa. A expectativa, então vou aproveitar as férias agora e já colocar o artesanal. O primeiro foi aquele que você arrumou pra gente lá na Fundação Cultural pra gente gravar. Né? Só maluquice deu o Rui desde o começo de tudo. Vamos fazer isso, daqui a pouco. Ó, tá lá esperando você pra fazer. Mas que isso? Não consigo fazer. Não, o rapaz tá lá, já tá lá. Certo. E agora nem precisa comprar mais o CD, só entrar no Spotify e ouvir. Se quiser baixar também, dá pra baixar a música. E pelo YouTube também. Deezer, todos os outros têm também. O momento que eu tenho feito é o seguinte: tô pegando coisa, claro. Tudo quanto é CD lá de casa, DVD gravado, eu tô levando para os lugares para entregar. Semana, quinta-feira passada lá, eu levei, quarta-feira na casa da Marcela, eu levei uns 50 DVD de palestra. DVD de palestra. Aí o pessoal pega isso e fala, o que eu faço com isso? A vida de Chico Xavier que eu tenho lá em Evangelho Musical. Pô, não sobrou nenhum, todo mundo levou embora. É. Chegou no final, não tem mais. Agora eu tô juntando CD do Grupo Castelão. Tudo que eu tenho eu vou doar nos CDs, porque ninguém compra mais, então não tem necessidade da gente ter. Deixa eu falar aqui mais uma vez. E o Aécio mandou uma pergunta aqui também. Tem duas já. Só falar só da Fernanda Valentim, que entrou aqui. Bom dia, Jorge. Tudo que for para o bem, fortalece o bem. Fernanda, só saber, é você, Fernanda Valentim, filha do Flávio? Porque esse nome é a sobrinha do Sérgio Valentim, que foi goleiro de São José, né? Olha só. É o sobrenome Valentim. E ela é filha do... Eu acho que a Fernanda é a filha do Flávio. Só fala para mim aí, Fernanda, só para eu ficar mais feliz ainda, se homônimo, for você. Né? E a Asta Maria de Oliveira manda bom dia de Brasília, olha só. Dá um abraço lá pro pessoal do Distrito Federal. Vamos fazer o intervalo? Olha, Rodolfo, achava que era rápido. Olha que horas são. Poxa vida. Vamos lá. Achava que era demorada a coisa. Vamos então para o intervalo a gente já volta. A gente vai com qual música, Jorge? A música vai ser Doutrina Espírita com o grupo AME. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã. Levando o evangelho através da música. Salvação. terceira, terceira revelação. Vem completar a terceira, terceira revelação. É a doutrina espírita que Jesus anunciou. Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos aqui entrevistando o Rodolfo Colevatti, que é o presidente da USE, voluntário do Centro Espírita Divino Mestre, e estamos desenvolvendo o tema Vamos Unir os Movimentos Espíritas. E essa é uma luta que vai demorar séculos, né, Jorge, para unir. É, no sentido de unificar essas coisas, com certeza, né? Um dia a gente tem uma coisa só. Porque o objetivo também do cristianismo é um dia ser uma coisa só, não ter nenhuma divisão, né? E a gente vê que cada dia está mais dividido. Cada dia está mais dividido. Então, dentro do próprio movimento evangélico, por exemplo, quantos movimentos existem dentro dos nossos irmãos protestantes, né? Quantos movimentos existem? Milhares de movimentos, muito mais que a gente pode imaginar. E não são unidos, não. Né? Não são unidos, não. Então, por isso que eu penso que a nossa doutrina é unida. O que falta mais é a gente exatamente trabalhar mais junto no sentido de fazer mais realizações, mas não... Desunidos nós não somos, não. Assim. Eu falo isso porque eu também sou espírito que baixa em tudo quanto é centro, né? É. Nunca tive problema com isso. E aproveitar em tudo quanto é centro, a Fernanda falou que sou sim, né? É a filha do... Então, João. A Fernanda é filha do Flávio, o Rui conhece ele, da Sueli, eles são lá de Santana. O Flávio trabalhava na tecelagem Paraíba. Parente da Regina. O Flávio era... O Flávio era zagueiro. O zagueiro que era só para chutar, do pescoço para baixo era canela para ele, né? O pai da Fernanda. E ela é filha, ela é sobrinha neta do Sérgio Valentim, que foi goleiro do São José, goleiro do São Paulo. Isso. Aí um cara super famoso aqui, é orgulho de São José dos Campos, o Sérgio. Eu conheci muito a irmã do Sérgio Valentim, porque ela é muito amiga da Francinete, que é lá do Paulo de Tarso. Irmã do Sérgio? É. Não sei, não conheço, não. Vamos lá? Que a gente vai falar? Perguntas, Carlinhos. Perguntas. Vamos lá? Tem. Aécio César pergunta para você, Rodolfo. Creio que os fiéis não estão preparados para ter religião, que Jesus, em momento algum, pediu para serem construídas e sim praticar a caridade. É muito achismo e pouca humildade. Eu estarei errado? Jesus não instituiu nenhuma igreja. Aquela frase que foi colocada lá de Pedro, aquilo realmente é uma enxertia no evangelho, né? Enxertia mal feita, aliás. Ele não instituiu nenhuma religião. Os milagres, alguns milagres de Pedro, por exemplo, aquele que ele fez o aleijado andar, né? Foi feito numa sinagoga, em frente a uma sinagoga. E Jesus fez vários também, né? Então, assim, ele não criou nenhuma igreja. Igreja, na época, tinha outro sentido até, inclusive, era uma comunidade, não era esse sentido que nós temos hoje de religião. Na época de Jesus, havia os fariseus, os saduceus, os essênios, que eram praticamente uma religião. Os samaritanos, né, que foram expulsos lá. Então assim, mas ele não criou nenhuma religião. Nós depois criamos, né, realmente Paulo fez o movimento, né? E eu penso que religião, ela tem um lado bom, né? Porque nós, como espíritos imperfeitos que somos, nós tendemos a esquecer as coisas boas, né? Infelizmente, escolher o mal. Então, o aspecto religioso, ele nos ajuda a relembrar os aspectos morais de maneira mais formal, entendeu? É nesse sentido, que eu penso que ajuda. Melhor do que ficar lá no sofá assistindo Netflix ou outra coisa assim, né? Você acabar praticando alguma coisa no sentido de fortalecer a sua fé, né? De praticar caridade. Eu acho isso muito bom. Uhum. Mas eu concordo com você que impor as coisas, que eu sou totalmente contrário a esse tipo de... E ele já faz uma segunda pergunta para você, o Aécio César. O que dizer em espírita que falam para os outros praticarem a caridade, mas convivem com um racha elitista de médiuns famosos, onde acolhe um e julga o outro, ser coniventes? Eu penso que... Tem uma frase bacana, né, que é aquela infeliz do homem que realmente confia no homem, né? E Kardec nos alerta muito sobre isso, e Jesus também, sobre falsos profetas, né? Nós ouvirmos médios, ouvirmos as pessoas falarem, né? É importante, eu acho que bacana. Ajuda a você exercer a sua fé raciocinada e ponderar e refletir as mudanças que você tem que fazer na sua vida para sua reforma íntima. Mas você seguir alguém incondicionalmente tudo o que ele fala, né, você vai estar seguindo um espírito imperfeito. É esse que é o ponto. Eu costumo nas palestras tirar as coisas boas e colocar em prática as coisas que às vezes o palestrante fala, que a gente percebe que é coisa dele, não é da doutrina. Isso a gente deixa de lado. Deixa de lado, exatamente. Opinião, né? É? Opinião, cada um tem a sua, né? Como eu tenho a minha também, e tá tudo bem. Só terminando aqui também, a Marta Cardi, é muito bom esse tema de hoje. Nos leva a uma boa reflexão. A Ronália Gonçalves, ela viu falando no CD e falou, meu irmão, lá de Remanso, na Bahia. Meu irmão Jorge, aqui no Semente de Luz, lá no centro, tem alguns, posso doar para os visitantes, alguns CDs do nosso, do Grupo Castelão. Pode doar à vontade, só que eu não posso pagar nada, viu, Ronaldo? Tem que doar e ninguém, porque a pessoa pode querer receber algum dinheiro. Pode doar à vontade. Ninguém compra mais, por isso que está aí parado, Ronaldo. O pessoal não compra mais, porque ninguém quer o ICD, né? É. Não adianta, então é só doar mesmo que fica mais legal. Como a gente não vai conseguir vender, é melhor doar do que você deixar um monte de CD lá perdido. Assim. No máximo um pendrive, né? Mas agora o pendrive vai até mudar. Pendrive daqui a pouco tá já vai mudar o padrão do USB, vai virar tipo C, já vão parar de usar. Tem carro que já não entra mais o USB normal, só tipo C. Então é um negócio. Até pendrive não está dando mais para você ficar fazendo pendrive, né? Porque o pessoal está parando também com isso. A Fernanda está dizendo que, eu já falei, né? Que ela é a filha do Flávio mesmo. E da Sueli? Aqui, tudo bem. O André está dizendo que a evolução é natural, individual e meritória. Porém, o ser em evolução necessita das normas sociais, das leis e das concepções filosóficas que balizem sua evolução. Eu concordo plenamente, viu, André? Eu concordo plenamente com você. Eu acho que precisa sim. A gente precisa de todas essas coisas que existem ainda. E a gente não deve julgar ninguém. Às vezes a gente acha, quando a gente entra na doutrina espírita, acontecem algumas coisas com a gente interessantes, ainda mais quando a gente vem de outras religiões, porque a gente aprende tanta coisa bonita na doutrina espírita que a gente quer obrigar todo mundo, não é obrigar, a gente quer que todo mundo conheça, então a gente quer que os parentes conheçam, a gente quer que os amigos conheçam, e cada um está no seu ponto, a gente tem que respeitar. Então, se a pessoa está naquela religião, que bom que ela está naquela religião. Se a pessoa está seguindo aquelas normas, que bom que ela está seguindo aquelas normas. Se a gente já está em outro ponto, a gente está em outro ponto. Mesmo estando em outro ponto, a gente não é melhor do que ninguém. A gente continua sendo a gente mesmo. Cada um está no seu ponto. Às vezes ela não vai se adaptar em outro. Então, se já está ligada em Jesus, por exemplo, já é uma grande coisa, seja onde ela estiver. Eu concordo, então, com você. A Fátima Soares, bom dia pessoal, ela está lá em Recife. A Isabel Baraúna também, bom dia queridos. A Fernanda também está falando que o Marco, o marido dela, está ligadinho na gente aqui. Um bom dia para você, Marcos. A Mariângela Pintos Gonçalves da Costa, mãe do Rodrigo. Bom domingo e bom programa aos vivencianos e administradores desta abençoada rádio. Nós somos administrador? Nem sabia. E contadores também, né? Uhum. Contador de história. Contador de história? A Rosângela Costa, bom dia, amigos. A Rosilma Ferreira, a Rosilma também, ó. Rosilma Pereira, né? Também quero CDs. Moro perto Moro perto do Paulo de Tarso. Pego lá, adoro. Não sei se tem lá, mas se tiver, pode falar pro pessoal dar de graça também, tá bom, Rosilmo? Que a gente não tá nem carregando mais. Geralmente a gente doa lá na casa da Marcela, que eu trabalho, e na AME também. Todas as vezes que eu tô na AME ou tenho algum evento na AME, a gente pega algumas caixinhas de CD e deixa lá disponível para as pessoas pegarem. Tá bom? Vamos continuar? Mais uma pergunta aí, Carlinho, tem? Não, não tem não. Agora não. Rodrigo, vamos entrar no momento de vale? Vamos sim. Vamos direto pro comercial, vai soltar a música. Não, já direto, podemos... Vamos passar o momento de Gavalho e a gente faz o comercial depois, que agora há pouco nós fizemos o comercial. Tá bom, vamos direto para o momento de Gavalho, então. No ar, contos, histórias e mensagens. No oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. A mensagem de hoje é o melhor amigo de todo mundo. Rodolfo, comenta pra gente, por favor. O melhor amigo de todo mundo. Pai, sabia que você é o meu melhor amigo de todo mundo? Foi o que Bernardo, de 5 anos, disse ao seu pai algumas vezes. A noção de amizade para uma criança nessa idade é muito especial. E talvez nossa compreensão de adultos não consiga explicá-la racionalmente. O que ele entende como amigo? Quem está sempre junto? Quem brinca com ele? Quem está ali por perto quando ele precisa? Alguém em quem ele confia, falando sempre a verdade? Alguém com quem tem assuntos em comum? Os pais, que são também amigos de seus filhos, têm a oportunidade de conquistar seu amor de uma forma única e preciosa. Frisamos o também, pois os pais na posição em que estão não podem ser apenas amigos, pois têm outras responsabilidades. E há momentos em que a autoridade de pai, de mãe, precisa sobressair. Porém, o ingrediente amizade na relação pais e filhos é fundamental. Quantos pais de filhos adolescentes estão por aí, hoje, desesperados, pois não conseguem se comunicar com seus filhos? Resolveram tardiamente serem amigos deles, bater um papo, serem confidentes, quem sabe? Mas sem nunca antes terem se aproximado de forma adequada para que hoje pudessem desfrutar dessa posição. Sim, quem quer poder ter um bom diálogo com seus filhos adolescentes precisa merecer essa confiança. Necessita ter conquistado esse lugar na vida deles desde cedo. E é isso que vemos pouco nas famílias. Vemos dois mundos afastados: o mundo das crianças e o mundo dos adultos. Crianças não podem falar sobre questões de adultos, e adultos não valorizam os assuntos das crianças. E assim vamos criando um vale entre nós e eles, um em cada mundo. Os diálogos são poucos. Gradativamente eles vão perdendo o interesse em conversar, em perguntar, pois desmerecemos a compreensão que eles têm de mundo. Grande erro nosso como pais e educadores. As crianças precisam participar de nosso mundo, de nossos assuntos, de nossos problemas e soluções. Obviamente, com critério e cuidado, adequando a linguagem, as explicações e a profundidade do tema, veremos que podemos falar de tudo com elas hoje em dia. E elas precisam opinar. Precisam ter a possibilidade de debater sobre os mais variados temas do dia a dia. Assim, não as ignoremos quando dão suas opiniões, por mais absurdas que possam parecer. Amigos falam a respeito de tudo. São confidentes. Não têm vergonha de expor suas fragilidades, suas dúvidas e incertezas. Amigos penetram um no mundo do outro. Assim, que tal sempre que possível fazer uma breve viagem pelo mundo das crianças com seus heróis, brinquedos, com sua imaginação fantástica? Elas gostam tanto quando nos veem mergulhados em suas histórias, em suas brincadeiras. Vamos perceber que nos será agradável também. Basta se deixar levar. Há tanto que eles podem nos ensinar sobre a vida. criando esse diálogo, essa abertura com eles desde cedo, desde a barriga da mãe, certamente seremos amigos de nossos filhos também. E com isso, ganharemos confiança e uma via segura para alcançar seu coração. Para ser o melhor amigo de todo mundo, precisamos estar lá no mundo deles e, sempre que possível, deixá-los conhecer o nosso. Rodolfo, o que você poderia falar sobre o melhor amigo de todo mundo? Eu acho que o melhor amigo que nós temos é Jesus, né? É o nosso melhor amigo. E a gente esquece muito disso, né? É muito difícil, essa mensagem é um desafio muito grande, porque não tem manual de instrução para educar filho, né? E cada filho é um espírito independente, com livre-arbítrio. Tem um livro maravilhoso de Hermínio, né? Que fala, nossos filhos são espíritos, não sei se vocês já leram. Então é um desafio muito grande. Querer ser amigo, na minha visão, né, dos filhos a qualquer custo, pode gerar alguns problemas, alguns conflitos, porque a educação, na minha visão, é obrigação dos pais. A escola, ela forma, ela dá a rama de conhecimento, né, mas a educação moral, na minha visão, é em casa. Então, às vezes tem um certo conflito. Uhum. E é uma arte, não é uma ciência educar uma criança, né? Então, eu penso que é um desafio muito grande. E para mim, o nosso melhor amigo realmente é Jesus. E às vezes a gente esquece muito disso, né? O nosso anjo da guarda está sempre ao nosso lado, sempre à nossa disposição, a gente nunca está sozinho. E nós esquecemos disso. Às vezes de pedir, né, a ele, né, inspiração, amparo, proteção, iluminação. É isso. Não sei se eu respondi. Com certeza. Vamos encerrando o Momento de Cavalho, Rodrigo? Faz a pergunta, vai. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Oferecimento de WS, Festas Embalagens, né? É o momento dos aniversariantes. Lá da Fraternidade Paulo de Tarso não foi passado a lista dos aniversariantes. Então, ficamos sem os aniversariantes da Fraternidade Paulo de Tarso. Então, vamos aqui, quem está cadastrado aqui com a gente, a Cris Paiva. A Cris. Tem alguém perguntando essa semana de você, viu, Cris? Falando que você tá faz tempo que você não vem no programa. Ela estava de férias, eu acho, né? Ela teve férias, por isso que ela viajou, alguma coisa assim. Mas estão esperando você aí. A dona Helena Gasparello, esposa do seu Darcy, lá da AME, a dona Helena, dia 2, faz aniversário. A Cris é dia 1º, né? Cris, a dona Helena, dia 2. Dia 5, quem faz aniversário é a Maria do Desterro, a Maria que está aqui em São José. Eu soube essa semana, não sei se você está ouvindo a gente, Maria, mas... Estamos esperando você lá na AME, né? Porque a Maria é lá de Penalva, no Maranhão. Ela abriu um centro espírita lá. E ela tá aqui, né? Ela tá aqui. No dia 2 também, quem faz aniversário é o Renato Petit. O filho do Fernando Petit, do vereador Fernando Petit. Que vai completar 10 anos já. Já 10 anos. Dia 5, a Ieda Bastos. A Ieda, irmã do Helder. Nossa querida irmã, amiga Ieda. Faz aniversário também. Dia 5 também. O Miltinho, lá do Paulo de Tarso, faz aniversário. E dia 7 é a Sandra Batista, também faz aniversário. A Sandra, que ela é da AME, agora ela está um pouco afastada, mas a gente sempre encontra com ela. Dia 7 também, quem faria aniversário era a Eliana, nossa amiga Eliana. Falar em Eliana, queria que foi lá na AME, sexta-feira, você vê como é que são as coisas. Sexta-feira a Fernanda estava lá na AME e falou que a Eliana estava lá. Filho da Eliana estava lá. Então tá perto do aniversário dela, vai ver que ela veio comemorar. Esposa Barbosa? Do Castelano. Ex-esposa do Barbosa, né? Eles já era ex. dia 7, a Dona Cida, minha vizinha, também faz aniversário. Um grande abraço para Dona Cida. Você vê, tem um monte de gente aqui nessa primeira semana de dezembro. O programa Vivência Espírita deseja paz e alegria em seus corações. Tem muita gente conhecida, o pessoal podia fazer pelo menos um bolinho para nós, né, Rui? Convidar a gente para ir, um salgadinho. Né? O pessoal não está convidando mais, não. Hoje em dia está tão fácil salgadinho, porque se manda só, chega na esquina, já compra um 100 salgadinho lá. Pelo menos, não precisa mais nem fazer em casa, né? Tá moleza. Só convidar a gente que a gente vai, né? Tanta gente conhecida aí. Vamos lá, Rodrigo, mudar de assunto? Vamos lá para a hora da dica também. Deixa tá? o Carlinho fazer a pergunta do Aécio. Fala aí, Carlinhos. Então, peraí, que o pessoal não está te ouvindo aí. Calma aí. O Aécio César tem uma última pergunta para você, Rodolfo. Doutrina espírita perfeita. Os movimentos a transformarem em uma torre de Babel. Jesus pediu para amar a Deus e ao próximo, e o Espírito de verdade... Amai-vos e instruí-vos. O que falta, então? Falta a nossa evolução. Acho que o movimento espírita é interessante. Estava ouvindo o meu amigo Rodrigo aqui falando disso, né? Eles somos nós, né? Nós somos o movimento espírita. E a nossa união... Então, quando a gente fala... a gente está falando da gente. Não são outras pessoas. Nós precisamos fazer a nossa parte. O que falta é a gente se reformar, nós... nos melhorarmos e a partir dessa melhora nossa, nós sermos exemplos para os outros. Isso é muito difícil. E por isso que a gente está aqui ainda patinando. O Rui também tem um ditado que diz assim, o movimento espírita, a doutrina espírita foi passada para nós, ou concebida por espíritos superiores. Os movimentos pelos espíritos inferiores, que somos nós. Somos nós, exato. Então a gente não pode querer que seja igual perfeito. Uma doutrina com quem criou foi a gente. Né? Mas eu discordo de nós sermos uma Torre de Babel. Nós não somos, não. Porque Torre de Babel ninguém se entende. E na realidade, todas as casas espíritas se entendem sim. Porque todas falam a mesma coisa. Todas as casas falam da codificação. Todas as casas ensinam a doutrina espírita, todas as casas estudam a doutrina espírita. O que é diferente? Passe, que cada um faz diferente, passe não está nem na codificação. Né? Curso, não está nem na codificação. Feliz viagem. Palestra, não está nem na codificação. Água fluidificada, não está nem na codificação. Então, isso aí é coisa nossa. Né? Então, agora há pouco a gente está falando de outras técnicas que usa dentro das casas. Então, uma casa pode usar apometria, outra não usa apometria, outra usa cronoterapia, outra não usa, outra usa musicoterapia, outra... Então, isso aí é coisa de gente, coisa nossa. Né? Agora... Torre de Babel, eu discordo, porque se todas as casas espíritas que a gente chega, está falando sobre a codificação, está fazendo a preleção sobre o Evangelho de Jesus, quando faz um estudo do Livro dos Espíritos, estuda o Livro dos Médiuns, né? Não pode ser Torre de Babel. Bem colocada. Né? Bem colocada. Vamos lá, Rodrigo, agora para a próxima. Só antes de passar para o Carlinhos aqui, que ele vai passar vai dar um comunicado aí, né? Sim. Eu gostaria de comunicar o desenlace de um amigo nosso, frequentador lá do Luz e Vida. Desencarne. O Odair Brasil, ele foi para o centro cirúrgico, fez uma cirurgia do coração, voltou para a UTI, teve complicações, voltou para a cirurgia e não resistiu. Eu gostaria de dar o nosso conforto à família, aos amigos e a todos aqueles que eu conheciam, os funcionários, que era uma pessoa muito boa, um grande amigo, e voltou para a pátria espiritual e com certeza está muito bem lá. Que Deus abençoe. Que assim seja. A Dodora entrou lá da Bahia, minha prima, ela é minha prima, lá de Juazeiro, da Bahia, né? Antigona da doutrina espírita, eu adoro ela. Falando, bom dia. Acho bem pertinente o que foi falado. Porque tem alguns espíritas que adoram falar mal dos espíritos. Isso é verdade. Acaba falando mal pra caramba, né, minha prima? Isso aí. O BS entrou também e falou, o que estraga qualquer religião é quando se transforma em instituição disputando o poder, a manipulação, imposição de regras e desrespeito ao livre-arbítrio. Com certeza, né, Bessa? É isso mesmo. Fernanda Linhares, bom dia, amigos de Floripa. Um grande abraço aqui. A gente vai encerrando os nomes da pessoa também, senão daqui a pouco a gente não para mais. Bora da dica, Rodrigo? Vamos lá. Então pedi aí para o entrevistado dar uma dica, né? Um livro, ou uma série, ou um filme, alguma coisa que você queira passar para os nossos ouvintes. Eu já citei essa Sabedoria do Evangelho, que eu leio quase todos os dias, do Carlos Pastorino, que eu realmente penso que é uma coisa muito, muito preciosa para a doutrina que nós perdemos a partir do desencarne dele, né? Hoje, um livro desse usado está muito caro, então tem que baixar no PDF. E o livro do Hermínio de Miranda, Cristianismo, Uma Mensagem Esquecida, que é maravilhoso para nós entendermos um pouquinho de movimento espírita, de espiritismo, né? Eu acho que é um livro sensacional. Tem algum outro livro também, hein, Jorge, que você queira? Não, aqui é só do convidado. É só do convidado. Ah, tá. É que você colocou a mão no livro aí. Não, o livro aqui é que a gente vai fazer aqui no final, mas eu posso dar dica de um livro aqui, que o Silvio acabou de chegar e falar que ele acabou de ler o livro Nas Trilhas de André Luiz, que é de nossa autoria, né? Que é um livro que eu pesquisei desde do Nosso Lar até E a Vida Continua, que são 13 livros do André Luiz, que é a série A Vida no Mundo Espiritual, colocando Nas Trilhas de André Luiz, assuntos relevantes, casos curiosos, temas interessantes. Então é um livro muito legal, principalmente porque é do André Luiz e do Chico Xavier, né? A gente simplesmente colocou esses temas relevantes, casos curiosos, colocou ali e todo mundo adora, né? E é um incentivo para as pessoas lerem a obra de André Luiz ainda. Obrigado, Silvio, pela dica que você deu. Continua fazendo propaganda do livro. E vai essa dica aí também para as pessoas. Vamos encerrar então aqui, Rodrigo. Tem mais alguma coisa antes de encerrar? Tem sim. Tem a enquete. Ah, isso. Vai, fala aí. E tem enquete e tem também um emblema do dia criado pela inteligência artificial. Então você tem aí, vocês estão vendo... aí eu vou colocar na tela do Jorge... Vocês estão vendo aí o emblema gerado pela inteligência artificial aí com o tema do dia de hoje, né? Agora a inteligência artificial hoje ela tá plagiando. Essa coisa aqui eu já vi em algum lugar. Já? Entendeu? Hoje ela plagiou aí uma figura. Em que lugar? Essa terra com esses hominhos aqui tudo em volta. Já vi um Eu também lugar, já parecido. Já, é parecido. Aqueles negócios de paz, né? De campanhas de paz também, né? Não, eu tô falando isso porque eu adoro a inteligência artificial. Afinal de contas, aquele nosso livro, o livro lá claro, do Thiago, é tudo com inteligência artificial. Eu, até agora no WhatsApp que tá, eu faço um monte de pergunta lá, eles respondem tudo pra gente. Também. Mas hoje foi difícil o tema. Hoje, para definir o tema, ela sofreu um pouquinho. Mas a gente tem que também falar, e eles copiam também, tá vendo? Aí, é verdade. E ela vai estar no nosso Instagram. Não foi inteligência artificial, não. Foi inteligência manipulada. Foi um plágio. Foi um plágio artificial. Inteligência natural. Ou um plágio artificial, né? Então acho que foi um plágio artificial. Ó, vai estar aí no nosso Instagram do Vivência. Entra aí, Vivência Espírita. A gente vai postar lá. Curtem o plágio artificial hoje. E a gente agradece aqui também, agradece a participação, agradece a tolerância também por os temas, porque eu acho que a unanimidade é burra, sabe? Eu acho que a gente tem que aceitar as diferenças, entender e conviver e tolerar. Eu acho que é isso que falta no mundo, né? Eu acho que essa imagem mostra muito isso, o que falta no mundo é essa tolerância entre as nações, né? Como o Chico falou lá no Pinga Fogo, né? Então, esperando que as nações tolerem umas às outras. E isso eu vejo que é o que falta nos movimentos espíritas, nos espíritas, né? E em todas as pessoas também, não só na doutrina. A gente critica a gente porque a gente pode, né? Que a gente tá aqui dentro. Né? Mas eu acho que é o que falta, é isso, a gente saber lidar com as diferenças e não exigir que todo mundo seja igual, né? Eu sei que não é esse o objetivo da união. Não é mesmo. Né? Mas fica aqui também o resultado da enquete, passar aqui. A gente teve 84 votos, né? Você acredita que a união dos movimentos espíritas pode fortalecer a doutrina? 95% falou que sim, que entende que pode, então foi a esmagadora maioria, e 5% falou que não. Eu coloquei só para contrariar que não, tá vendo? Eu fui que nem você, Jorge. Jorge vai lá no não só pra contrariar. Hoje eu não coloquei não, hoje eu coloquei sim. Eu coloquei não mesmo, porque eu acho que quando comecei eu tinha uma visão que a união a gente estaria também forçando todo mundo a pensar do mesmo jeito. Mas aí com o Rodolfo também explicando que não, é uma questão de todos trabalharem em conjunto também, em sincronia, em sinergia. Isso também eu acho que a gente aprende sempre também, né? Então obrigado pela participação de todos e até o próximo domingo. Nós vamos agradecendo também todos vocês aqui conosco no YouTube, aqui que nós passamos, quem estava com a gente, obrigado pelas perguntas, obrigado pelas informações novas que nós colocamos aqui também, obrigado pela participação. A gente fica muito feliz por isso. Se puderem, indiquem o nosso programa, né, compartilhem, né, a gente sabe que... Curta, né? Curtir, né, também. Para nós é importante isso aí. E a gente vai encerrando o nosso programa de hoje, que é a minha parte, com a leitura do livro Palavras de Luz, de Francisco Cândido Xavier e Emmanuel. Então, a lição do dia 1 de dezembro. Somos ainda, no mundo, espíritos imperfeitos e, sem a dificuldade, de nenhum modo conseguiríamos segurança e autossuperação. Convençamo-nos de que a crise é a mestra da experiência e, sem experiência, em qualquer empresa edificante da Terra, é impossível melhorar e compreender, servir e perseverar. Rumo Certo, capítulo 27, Lutas na Equipe. Qualquer semelhança é mera coincidência com o programa de hoje. É incrível, né? Que mensagem. Se a gente não fosse espírita, a gente ia achar que é coincidência. Bem, a Fraternidade Valdo de Tarso está realizando hoje um bazar de coisas novas lá na Fraternidade, na rua aí no Jardim Maringá. E também a farmácia, dia 25, quinta-feira, estará realizando o seu jantar de comemoração de 44 anos de funcionamento. Domingo que vem nós teremos aqui o Alan Lima da Silva, que é psicólogo, que vai falar novamente sobre depressão, porque houve muito pedido a ele para que ele pudesse falar sobre a depressão e nós vamos voltar para... O Alan é aquele que fala dos remédios também para a gente, né? Isso. Foi legal. Alan Silva do quê? Pedi uns remédios aí para ele. É o genro da Zorilda? Filho da Zorilda. Muito legal o programa. Vai ser bacana, pessoal. Não percam. Carlinho? Bem, obrigado, Rodolfo. Obrigado, Silvio. Obrigado, Rui, Jorge. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, família vivenciana, pela companhia desse domingo maravilhoso. Desejamos a todos um ótimo domingo em família também, com o seu macarrão com frango, o seu cardápio preferido. E convidamos a todos para o próximo domingo estar juntos novamente em estudos e aprendizados. Deus abençoe a todos. Fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. O bazar, viu, Jorge, lá na Fraternidade Paulo de Tarso, na rua Cassimiro de Abreu, número 4, tá? A partir das 10 até as 18 horas, nós teremos lá o nosso bazar de coisas novas. É hoje? Hoje, né? Agora. Certo. Vai começar agora. Rodolfo? Só desejando aí vibração novamente ao Tião e Antônia, né, para se recuperar aí do Covid, para que esteja aqui no próximo domingo também. Com certeza. Um grande abraço para o Tião e para a Antônia. Rodolfo, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. A gente libera os microfones mais uma vez aí para suas conclusões finais e também fazer uma prece de encerramento para a gente, por favor. Ok. Nós temos que agradecer a presença também do Silvio, que está aqui, né, que é o... Eu não agradeço que ele sempre está aqui, né? Nem esquenta a cabeça com isso. Não é novidade. Ele é do programa. Ele é do programa também. Né? Ele é do programa também, né? É do programa também. Sei que foram 2 horas, né? Que você falou, 2 horas muito gostosas, passam rápido, realmente, como você disse. É um prazer estar aqui com vocês, ter esse acolhimento, essa conversa gostosa, com bastante respeito, sobre esse tema tão importante para nós todos, que é a união.